pessoal do barco depois. É. É. Bom, essa é a sessão de número 290. Caralho. Rumou 300. Aú! Aú! Parar de achar essas encrencas aí. Nossa, a Toff tinha feito a vaiana de chumbo. Está anotado aqui a vaiana de chumbo. Variação da vaiana de pau. Pois é. Bom, vocês tinham feito uma preparação. A Toff criou um bolsão de energia de mana pra vocês, né? Criou uma estrela. Então, teoricamente, vocês têm energia pra puxar, pra fazer as magias. Eu também tinha feito. Você também, né? É. Pedolinhas, né? Você destruiu e guardou. Transformou em cantil e frutas. É, é verdade. Foi em frutinhas. Aí mandou, fez um teste, mandou energia na Toff, que ela repeliu com um campo eletromagnético. Vocês estavam testando, fizeram todo um monte de testes pra ver se conseguiam se defender da energia do sol de Atas. E não serviu pra nada. O que é o número de frutas aí? E aí, vocês finalmente foram. Ah, eu tenho da água, eu tenho. São 30 ervilhas, que vale por um dia cada uma. É, mas é isso mesmo que eu queria. É. O de energia eu não. É de ervilha, mas ele tem. Tem ervilhas, tem uvas, aí ameixas. Quantas de uvas? 5 uvas e 10 ameixas. As uvas são 20 litros e as ameixas são 100. Ah, é os. As águas, né? Uma ameixa? Não, 5 ameixas cada uma. Não, 10 ameixas. Caralho. E o Celerim tinha abençoado 30 de água benta para poder conceder o poder do Deus. Os poderes divinos normais durante 10 minutos. É, o meu tinha feito PVs temporários pra Ciere e pra Toff. Aí vocês pegaram o Silt, arrumaram pro portal. A Ciere quase abriu o portal pra outro lugar. Gênia. Eu preciso saber se o portal é inteligente, né? Eu preciso testar. É. O portal é inteligente. Ele é comandado pelo Google Gemini. Então não é não. É só se copar, vai pegar ruim. Okay. Beleza. E aí vocês se teletransportaram, atravessaram o portal e vocês despencaram no Mar de Silt. Teve um de vocês, eu acho que era o Murin, se eu não me engano, que caiu no mar de Silt e afundou. Quem foi? Acho que foi o Murin mesmo. Ó, ele tá vindo. Foi mal, já estou a caminho. Tá dormindo. Provável. Mandei pra ele, acorda e corre. Bom, e aí vocês despencaram no mar de Silt, interagiram com ele, viram que existe uma força sobrenatural nele que faz com que vocês afundem, como se fosse uma atração gravitacional puxando vocês para baixo, tá? Apesar disso, vocês com os poderes que vocês já têm inatos de voo, vocês conseguiram escapar dele para não afundarem, mas foram atacados por uma criatura, um Black Silt Horror. Que é esse bichinho aqui, ó. Que é o pitiquinho, né? É um pequeno. Isso. Esse aqui, ó. Hoje eu trouxe a pasta certa. Aqui os bichos. Então vocês foram atacados por uma criatura dessas. Não tiveram muita dificuldade em derrotá-lo. Mas durante a luta vocês notaram algumas coisas. Primeiro, ele utilizou poderes em vocês. Poderes pisiônicos. Poderosos. Que deram uma atrapalhadinha. Segundo, os poderes de vocês foram um complicador. Quando vocês tentaram utilizar os poderes de vocês, vocês acabaram se ferindo. Ferindo quem estava ao redor. Oh, é verdade. Estrela. Eu acho que é Tenebra. Tenebra na Terra do Sol é foda, hein? É, então. Vocês foram... Limbo. É, limbo. Limbo, é. Vocês foram feridos pelos seus poderes. Quando vocês utilizaram magias e tudo, vocês perceberam que isso drenou a energia vital de vocês, reduziu pontos de vida máximos de quem estava ao redor. E a própria areia Silt, ela foi afinando, ficando cada vez mais fina. Destruiu, né, até isso. E aí vocês notaram que o machado do Murin, com a runa ativada, ele tava ferindo vocês. Aí o Murin teve que desativar o machado. E aí vocês conseguiram, então, derrotar o horror do Mar de Silt. Você encatou ele, jogou ele longe. E aí foi quando vocês viram o barco vindo. O barco se aproximando, que era uma estranha embarcação pilotada por elfos. Não sei se vai ser útil pra gente. Pilotada por elfos. E aí vocês viram que os elfos, eles se aproximaram. E existia um desses elfos que ele tava com as mãos apoiadas numa esfera de obsidiana e lá em concentração absoluta. E aí vocês, temendo que isso fosse algum poder para atacar vocês, vocês tomaram ações defensivas, né? Quando o barco se aproximou, vocês foram até eles numa conversa, numa negociação, e eles ainda tentaram atacar vocês de alguma forma, mas... escravizar a gente. É, tentaram escravizar vocês, por que não? É, né? Mas isso foi ineficiente porque o nível de poder de vocês está muito acima do nível de poder deles. Isso é bom. E aí eles concordaram em levar vocês até Tyr. Certo? Sim. E aí foi nisso que nós terminamos. Vocês conversando com eles concordando... levar vocês até a cidade, estado de Tyr. Beleza? Beleza. Ok. Então. Vou colocar a musiquinha de deserto. Lá vem o Aladdin. Uma noite na Arábia e o dia também. Não. Vou colocar os 10 mandamentos. Porque a gente se sinta tão bem. É mandamentos, não é testamento. Ah, vai que eles mudam, né? Se tivesse os 10 testamentos, puta que pariu, né? Já mudaram as maravilhas do mundo? Pode mudar. O Carlos pode deixar. Bom, nesse momento, vocês estão ainda flutuando. O Celerino não tá mais em forma de dragão, né? Não. Tinha esse... Ele tá em forma de Halfling. É você que tá em forma de Halfling? Ok, tá em forma de Halfling. Os elfos, eles ficaram em pânico por conta disso. É bom mesmo. Pânico. Respeito. Nos barcos em atas. Os elfos, eles ficaram em pânico quando viram um Halfling. Ah, meu Deus, é um canibal, vai comer todo mundo! Mesmo que não é Halfling. É, isso não é o sinal, isso não é canibal. Formou um escravagista. É. Caralho. E aí, escravidão é um comércio legal em Atas. Canibal também. É legal e é legal. Vocês estão terminando de pousar no barco. Os elfos ainda estão meio apreensivos com a presença de vocês. Tá? Principalmente porque tem um Halfling que tá chegando e pousando ali no, no deck do navio. Vocês já tinham perguntado a respeito do cara obsidiano, né? Já, ele falou que ele é um timoneiro, que ele tem um poder obsidiano que controla ali, faz o barco flutuar. Exato, ele explicou como, né? Não lembro. Mais ou menos. Bom, se não lembra, então ele não falou. Não falou. Só fala pros amiguinhos dele, né, assim, ó. É, ele fica conversando mentalmente. Eles ficaram conversando mentalmente. A cena do Sheldon. Verdade. É, bom, vocês estão pousando, no momento que vocês estão pousando, vocês sentem os últimos milésimos de milímetros do portal que trouxe vocês se fechando e cessando. E aí, então, a conexão com o multiverso cessa por completo. Pode guardar esse dado nessa cartinha. Podia ter deixado ter Tenebra? Eu troquei em U, não foi Tenebra que eu troquei, não. A gente trocou em U, né? É, troquei em U, que é bosta. É, pode deixar Tenebra em U, tanto faz. Bom, estão pousando no barco. E ele tá olhando pra vocês, né? Vocês estão na forma... Estão Ralph, né? Estão na sua forma normal. Os outros também estão na forma normal deles, embora a forma normal do mundo já seja assustadora por si só, né? Eles ainda estão meio apreensivos, tá? Armados com aquelas armas de ossos deles. Eu já entreguei pra vocês, né? As figuras, né? Vocês já viram, né? Eles estão com armas de ossos e algum outro pedaço de madeira e couro. Coisa bem rústica, bem rudimentar. E vocês tinham prometido água, né? E a gente já deu água pra eles. Vocês deram água, né? Deu um barril de água pra eles. Não, só pra reavivar minhas memórias, se era água ou se era metal. Era água. Água, ok. Beleza. Conforme vocês pousam, eles vão olhando pra vocês. Vão chegando próximos, assim, com um pouco de apreensão. Farejam vocês. E aí? Como se eles fossem animais selvagens. Vocês são estranhos? Tem um cheiro diferente? É cheiro de outro mundo. Como assim outro mundo? De onde vocês vêm? Apton. Onde? Ayrton. Nunca ouvi falar disso. Eu imagino que não. Era recíproco. Era recíproco mesmo. Bom, agora vocês estão em Atas. Isso. As coisas por aqui são diferentes. Ótimo. Por quê? Assim como o cheiro de vocês. A gente tem cheiro de quê? Vocês fedem. Pode educação, hein? Por quê? O que você quer dizer com eu fico? Que você tem um cheiro ruim. De que tipo? Tipo cocô? Não, cocô não fede assim. Você sabe que eu fedo mais que cocô? Sim. Eu quero ir embora. Eu não sei como é o cocô no mundo de vocês, mas o cocô aqui, ele não fede assim. Ele não tem cheiro, porque ele é quase um pó. Você caga pó? Quase. Por que vocês não cagam pó? Não! Que criaturas estranhas! Como vocês cagam no mundo de vocês? É levemente sólido. Nossa, isso deve machucar pra sair. Que nada. Você caga pó, você vai... E caga. Não, sou idiota. Venha cá, venha aqui. Você não vai cagar na minha frente, né? Claro que não. Ah, só pra ter certeza que vocês são meio estranhos. Olhem, olhem. Ele vai chamando vocês assim, vai levando assim pra... Amor, desce a marrinha aí, por favor. Vamos. Chegando. tava dormindo, mano. Aí chega em casa 5 horas da manhã, aí não dorme, vai ter que trabalhar, aí... É osso. Repeteco rapidão. Vocês estavam no barco dos elfos, e os elfos estão agora cheirando vocês, porque vocês fedem. Ah, cadê a sacolinha? Tá na geladeira. Ok, eu trouxe pão de queijo. Cadê a fraia? Pão de queijo? Ah, você trouxe congelado. Congelado. É. Ah, eu fui pegar a mão na embalagem, tá molhado. Falei, vou pôr na geladeira. Nem sei o que é. Beleza. A gente vai ter posto no freezer então, se é pão de queijo. É, freezer. Eu pus embaixo nessa sacolinha, acho que é negócio de fruta ali. É, mas é geladeira. Tá lá embaixo, né, fraia? Vamos pegar? Pode pegar. Você pegaria lá? É. Só porque o animal está no meu... Sim, pode. Tá dormindo, velho. Então, beleza. A gente tá no barco, lá. Tem um cara que move o barco com uma bola de pedra. E a gente é muito diferente do lugar, e os caras estão dizendo que a gente pede. E eles cagam pó. Beleza. Basicamente isso. O moleque é o diferente. É. Não, mas se todo mundo aqui caga pó, já é diferente mesmo. Mas não sabe que nós não caga pó. Agora sabe. Falou, né? Ele perguntou. Você tem que entender que eu não posso mentir. Então... Cuida com você desse negócio. Daqui a pouco eu vou cortar os pãozinhos, colocar aqui, ligar. Ele chama vocês pra popa do navio. Quando vocês vão indo pra popa, tem aquele deck superior na popa ali, uhum. Onde tá o timoneiro lá ainda. Concentrado. E aí. Do lado da escadinha, onde tem a famigerada cabine do capitão, tem vários barris ali, né? Esses barris, eles são feitos de couro e, aparentemente, barro ou pedra, algum material mineral, tá? Não é o tradicional barril de madeira que vocês estavam acostumados a ver em Arthur, tá? É um negócio mais rústico. Até porque não deve ter tanta árvore aqui, né? Não tem. E aí ele... Venham ver. Aí ele pega... Tira a tampa de um barril. Olha. Tem uma poeira marrom escura. Lembra muito Silt. Esse é nosso cocô. Nós guardamos aqui para decantar o restinho de umidade e depois beber. Você bebe água das suas fezes? Sim, você não? Claro que não. Bom, no mundo de vocês deve ter água em abundância, então... Tem, sim. Não tem necessidade, mas aqui não é assim. Aprendam, a água de vocês vai acabar algum dia. Não, não vai. E quando acabar, vocês terão que beber água de cocô. Eu acho que é nesse... Ei, não faça assim. Ela é filtrada? Ó, eu acho que vai ser nesse dia que eu precisar fazer isso que Atas acabou pra mim. Vejam. Ele vai embaixo. Ele pega uma pedrinha, ele tira a pedrinha, põe um copo de pedra, né? Põe um copinho de pedra. Tira uma pedra e aí começa a pingar, mas assim, gotejando mesmo a água, né? Ele pega e tampa, ele... O cara tá tomando água de privada? Sinta, pequenino. Não coma meus dedos. Prova! Deixa eu cheirar. Inodoro. Olha, cocô tem cheiro mesmo. Mas deve ter coliformes fecais, eu tô de boa. Deve ter o quê? É, não, cocô. Não, é água. Prove. Eu não quero. Isso é uma ofensa grande aqui em Atas. Ah. Eu estou te ofertando a minha água. É, eu acho que pra vocês isso é muita coisa, né? Sim, você não faz ideia. É, mas é que eu não quero que falte pra vocês. A gente tem cocô, suprimento de água. Não vai faltar, aquele tanto que você deu pra gente é muito bom. Mas é melhor não desperdiçar, prova. Né? Não, não é desperdício. Meu amigo prova. É um agradecimento. Meu amigo prova. Isso aqui é o estabelecimento de um pacto de amizade entre nós, entre o seu povo e o meu. Entendi. Vamos, provem. Olha, eu provo pra vocês verem. Ai, esse universo tem que valer muito a pena. Toma um cocô. Não, é só água, não tem cheiro, parece água mesmo. Mas é que quando você sabe de onde vem, é um problema. Se ele só tivesse me dado, tava de boa. Mas ele explicou. É por isso que falam que a ignorância é uma bênção. Ai. Então vire de uma vez. Ai, né, que vai ter que ser, né? Até porque eu não posso nem fingir. Então vire de uma vez. Vamos lá. Água. Normal. É. Eu não gosto, imaginei que ia ser igual. Muito obrigado. Ah. O problema é saber de onde veio. Fala uma salvaguarda de Constituição. É, não tá acostumado, né? Olha o jogo vindo aí. Deixa eu perguntar, mano. Nossa magia permanente ainda está na gente? Que magia permanente? A gente tem sexto sentido permanente na gente. Sim. Vou perguntar, né, vai aqui. Constituição? Constituição. 59. Certo. Tem gosto de água. Normal. Parece água. Parece água. Tem cor de água, tem cheiro de água. Mas não é. Gosto água. De água. Mas vem do cocô. Você engole. Tá? E aí, enquanto você tá conversando ali, fazendo suas bravatas, né? E expelindo e sorvendo o ar, você sente um aroma diferente vindo do fundo da garganta. Eita! É só aquele fundinho de merda? É isso que você tá sentindo, o fundinho de merda. Olha só. O fundinho de merda no final do copo. Que ficou no fundo do copo de cavalo. Você sente um gosto diferente, é estranhamente. Um gosto estranho, é, de alguma forma ele é familiar. Ele é familiar? É, de alguma forma... Você já comeu cocô? Ah, sei lá, em forma de animal é sempre possível, né? Ela já virou coelho? É. Coelhos comem cocô. Comem o próprio cocô ainda assim. É. É reciclável? É, tem uma enzima no cocô deles que eles não conseguem produzir. Pra eles absorverem, então eles têm que comer o próprio cocô pra absorver. Meu Deus. E não é todo cocô, é um cocô específico, né? É. Tipo, ele faz 30 bolinhas e tem uma que sai maior, de uma cor diferente, tá? Sai que esse cheiro aí que ele tá, essa tá sentindo, ele vai lá e come. É essa aqui. Pronto. É melhor eu não saber agora, né? Você que sabe, é o seu critério. Mas não é, tem que saber. Pra um critério de sanidade, se ele está pensando, será que eu aprofundo o que é esse gosto que eu estou sentindo? Olha, é a Siri, né? Ela vai se ver. É, com certeza. Saber. Joga intuição. O que, que ela não quer saber? Fala pra nós. 20 natural. É crítico. Pode pegar uma carta. Um combate. Você fica refletindo sobre esse gosto estranho e ao mesmo tempo familiar, né? E aí você percebe de onde vem essa familiaridade. Una. Sabe a sensação de pegar uma runa mestra, enfiar na boca e lamber? Uhum. Tá? Você já fez isso? Vocês não? Saber qual é o gosto, literalmente foi isso. Tem um gosto de runa. No nosso mundo, seria o equivalente ao gosto de pilha. Sabe quando você pega uma pilha e põe na boca? É, então é gostoso. Uma vez é gostoso. A segunda já é um problema. Terceira é hospital. O que vocês colocam nesse barril aí, além das fezes de vocês? Temos pedras e areia e silt para filtrar. Será que vem do silt? Come o Silt. Sai comendo tudo aí. Vai virar um Ralph. É, o canibal que come tudo pra si mesmo? É. Foi assim que começou o Ralph. Pode ser. Sempre uma possibilidade. Isso tem gosto estranho, deixa eu provar. É porque eu também tinha gosto de runa. Sim. É. Sim. Nem vou perguntar. Ai, eu acho que o Fred não veio nessa sessão. Ah, é? Essa daí ele não veio. Eu posso mijar no cachorro. Verdade, esqueci. Verdade. Ah. É a sessão de preparação, e aí ela foi provar o Tricuim. Ele tinha gosto de runa. Mas a runa da mente, não era? A alteração e mente. A alteração é o sol. É, então. E qual runa que é essa aí? Dá pra distinguir? Eu acho que eu não lambi todas pra saber exatamente. Não dá pra distinguir qual runa em específico. Eu acho que eu já sabia que ele... Eu sabia qual runa afetava o True Queen, especificamente. Mas eu não sabia o gosto da runa específica. Sim, mas como não tem um gosto específico? Né? As 18 que você provou tinham o mesmo gosto. Eu não provei 18, tem 3 com nada. Ah, tá. Então foi 22, né? É. Mano, é só uma posição. Ela prova 15. É verdade. É um gato. 18. Pronto, acabou. Enfim, só a água deles de tem gosto de runa. Interessante. Tá? É um gosto assim que é muito difícil de sentir, de perceber. Né? Somente os mais experientes sommeliers de runas conseguem perceber esse gosto. Você e mais dois. Uma pessoa comum, assim, que não tenha tido contato que vocês tiveram com as runas, não conseguiria perceber esse gosto, você sabe disso. Analisando isso, eu acho que vem deles, é, não então, da, do barril. Eu acho que vem deles, eu acho que vem. É, não é do barril. E o próprio cocô deles tem isso. Interessante. Ok, de posse disso, desse conhecimento, vamos fazer um teste de intuição com vantagem. A gente já tem. Mas sim. Outro 20 natural. Porra, dá esses dados aqui. Você é só uma máquina, amor, que 20 natural com esses dois dados. Com aquele dado ruim? É, uma hora foi o vermelho, agora foi o preto. Ok. Fala que tirou um 20 natural pra ele. 38. Bom. É, o meu total dá 66. Eu dá 37. Bom, também. Tá. Depois desse conhecimento, instintivamente vocês começam a olhar ao redor. Eu achei que se fosse instintivamente lambe o cara. Eu pensei em fazer isso, mas achei por educação. Com o Halfling a bordo se lambendo o cara, vai dar ruim. Então. Instintivamente vocês começam a olhar ao redor, tá? E aí vem aquele instinto de sentir o cheiro dos arredores. Vocês começam a perceber esse cheiro também no ar que vocês respiram. Caralho. O ar, ele é uma mistura de nitrogênio, oxigênio e outros gases, bem parecida com a de Arton, tá? Mas vocês notam que de alguma forma esse ar ele é ligeiramente mais denso. E vocês sentem que o que dá essa densidade extra a esse ar, né, que torna um ar mais pesado, mais difícil de respirar, a sensação que vocês têm como se vocês... Quando no início da jornada de vocês, vocês estavam nas montanhas do Ivant, no alto das cavernas do Gordim, que o ar ele era rarefeito, difícil de respirar, é a mesma sensação de respirar com dificuldade. Tá? Só que a dificuldade não é pela ausência de oxigênio, tá? A dificuldade é porque o ar tem uma densidade diferente. E o que dá essa densidade é esse tênue aroma de runas que impregna o ar. O Elfo, ele tá olhando pra vocês, né? E a gente tudo conversando mentalmente. Vocês estão mentalmente? É. Ok. É, É porque a gente tem o Link já, né? Não vou falar na cara dele, nossa, ele tem gol de runa. Sim, não. O cocô dele tem gol de runa. E também pra ele provar do próprio remédio. Como é as pessoas mentalmente e ele ali. Até pouco. Tá, ele fica olhando pra vocês, né? Enquanto vocês estão nesse momento, né? Você degusta, aí para, olha pra todo mundo, né? Todo mundo olha pra vocês e vocês ficam trocando olhares, né? Ele fica olhando, sorrindo pra vocês, tá? Aí vocês começam... Ao mesmo tempo você fica me degustando, né, a água de cocô, né? Olha pra vocês, ele sorri. Então, o que achou? Peculiar. Peculiar? Como peculiar? É só água? Não é. Tem algo mais no final. Um sabor diferente. Deixe-me ver isso. Cadê a água? Onde vocês colocaram a água que vocês deram pra ele? Num barril. Tá, o cara deu um barril, a gente colocou num barril. Um barril, né? É. Certo. Um barril cheio d'água, ele pega aquele mesmo copo, vai no barril, mergulha. Toma com moderação, hein? Nossa, tanta. Isso deve dar dor de barriga. Ele toma. Não, mas tomar demais mata, viu? Então, cuidado. Ele toma água. Ele morreu já. Tem uma diferença, não tem? Água ruim, sem gosto, estranha. É, não falei. Não gostei. É diferente a água deles. E não deve ser só a de cocô, a normal também deve ser. Quando eu era menino, jovenzinho, eu vi um alquimista fazendo uma coisa. Ele tinha um monte de água. Ele arregala os olhos, um monte de água. Ele faz com as mãos assim, algo do tamanho de uma panela. Ele tinha um monte de água. E ele aqueceu e ferveu aquela água. Uhum. E ele conduziu essa água por um caninho de vidro. Até um outro recipiente. Fez um decantador. E ele disse que estava purificando a água, que a água estava contaminada. E eu tomei aquela água depois. E ela tinha um gosto diferente. É uma água meio ruim. Como a água de vocês. Não exatamente igual, mas lembra isso. Sensação que ele está tendo é como se estivesse tomando água destilada. É. Sem os sais minerais. O H2O puro, né? Basicamente. Um negócio que dá uma dor de barriga, inclusive, né? É. Pra ele é como se ele tivesse essa sensação, conforme ele vai descrevendo pra vocês. Muito estranha. Bem, mas ainda assim é água. Pode ser ruim, mas... Galera, dinheiro. E alguns escravos. Mas escravos não é mais gente pra depender de água de vocês? É que cada um produz sua própria água, né? Mas escravos cagam. É. Entendi. Cada um produz sua própria água. Vocês fazem a mesma coisa as coxixes? Sim. Quer provar? Não, não quer. Não, eu já provei, gente. É amigo. Já tá tudo bem. Os caras devem ficar com... Ih, que taçado, velho. Cagando areia e mijando areia. Rapaz do céu, mano. O pogoso aí deve ir a roda. Interessante. E já que a gente tá falando de tanta coisa íntima, como é que o candango ali faz aquilo? É a ponta do timoneiro. Ah, o Ilai? Isso. Ele usa a mente. Imagina. Poderes pisiônicos. Todo mundo aqui tem poderes pisiônicos. Sim. É, todo mundo não. Rafito é um pouco ruim com isso. Ele aponta um elfo. Você tem TDAH, esse cara. Um pouquinho mais. Por isso que ele não faz, não tem a mente boa. Não falta, né? Não tem, o hiperfoco dele é outro. É que ele tem vários hiperfocos e não consegue focar no que realmente é necessário pra ter o... Era Fito é fraquinho. Não sabe usar bem a cabeça. Mas ele é bom com os olhos e com os ouvidos. Usamos ele pra caçar. Agora é Lai. Lai, nosso grande timoneiro. Mente de Lai muito poderosa. Posso pôr a mão? Na pedra, não é Lai. Pode. Não vai atrapalhar ele. Não, e lá está concentrado. Ótimo. E a pedra? Vai que eu tava ficar fundo no navio. E a pedra ficou preta. E a pedra, a pedra ficou preta. Não, só os metais ficam pretos. Mas a pedra já é preta, é obsidiana. Que coisa, não. Você toca na pedra. Você sente a frieza da obsidiana, certo? Mas não sente nada diferente nela. Obsidiana é vidro de dragão, né? De dragão? Eu acho é vidro que é. Vulcânico, né? É chamado de vidro de dragão. É. Ok. Isso aí. Eu vou fazer assim, ó. Aí tu quer saber, eu vou fazer assim, ó. Meu. É uma esfera de obsidiana desse tamanho. Você lambe ela, tá? Só pra ver discretamente, aí, discretamente. Discretamente. Eu não quero ninguém vendo a mesma pedra. Certo. Bora jogar dali. Aí você já sabe, tá sabendo, já tá atento com isso. Agora a gente sabe como sabe Gojo, né? Tem necessidade de testes mais porque você já tá atento a isso, né? Você lambe e você sente também na pedra o mesmo gosto de runa. Tem gosto de cocô? Não, é gosto de runa. É o sol. Eu tô pensando num jeito de utilizar isso. Te vem à mente um seguinte pensamento. Em Arton, pessoas como você, tiferinas... Ah, eu achei que você ia falar. Pessoas como você morrem rápido, não vendo coisas que não devia. Paciente também. Zero de tudo. Também. Tiflins. Assim como suas contrapartes Azimar, ou Sulfuri e Águelos, né? Vocês são chamados em alguns lugares, por algumas pessoas, né? Como tocados pelos planos. Normalmente por pessoas mais escolásticas, mais catedráticas, magos da Academia Arcana, né? Cientistas de Stalistic, né? Chamavam pessoas como você de tocados pelos planos. Ah, porque você, ao mesmo tempo que você é de Arton, parte da sua ascendência, da sua herança genética, né, vem de uma pessoa que é extraplanar. Uhum. Não é do mundo físico em si, do plano material. Então dá esse termo. Quando você lambe a pedra e cheira o ar e toma água de bosta e você sente esse gosto de runa em tudo, te vem à mente essa nomenclatura que foi dada a pessoas como você e isso se aplica a esse mundo, a essas coisas. Aqui tudo é tocado pelas runas. Fica tirando a essência das runas das coisas. Um jeito de não agredir o planeta. Eu tô tentando entender como é que eles fazem a magia que não agride o mundo. Estude, veja se isso é essencial pra existência das coisas. É, então. Só que pra me mexer, eu vou foder o mundo, entendeu? Não, mas... Vai devagar. É, não, é o que eu pretendo. O meu medo é matar um deles sem querer. Eles viram o machado dele, o nível de dano que deu. É, então. Virou pó. Tá enchendo saco só, hein? Tá de boa. Apesar, isso que eu acho apesar estranho. Que eu posso pegar alguma coisa, ficar uma distância boa de vocês e fazer quando tá só eu e a coisa. Não, mas o que eu acho estranho é que ativar as runas é ruim. Mas tudo tem runa. Tudo tem runa. E isso não está aparentemente agredindo nada. Exato, por isso que eu falo que tem algum jeito de você usar aqui que não dá problema. Esse X da questão que é o problema, que é a chave, né? Bem, vamos partir então para Tyr. Tenho uma dívida com vocês, meus amigos. Eli! Ele abre os olhos. Não vai cair, né? Os olhos dele... os olhos dele, vocês veem assim, eles são... Onde era pra ser o branco dos olhos, é tomado de um azul celeste luminoso, brilhante. Sabe quando vocês viam o Celerinho na forma natural dele, voejando pelo ar, no meio das nuvens, e coruscando relâmpagos de tempestade? Parece que ele brilha. Uhum. É essa a sensação que vocês têm ao olhar pros olhos do Eli. Ele abre os olhos. E aí o capitão, né, ele fala: Eli, trace curso para Tyr. Homens, ergam as velas e vamos para Tyr. A todo pano, homens. E aí ele... Sim. Ele fecha os olhos, se concentra com as mãos ali. E aí vocês percebem, você tá tocando ainda? Uhum. Quando você tá tocando ali e você vê ele fechando os olhos novamente, você sente assim como se fosse uma energia emanando das mãos dele pra pedra de obsidiana, e essa energia se espalha por toda a pedra, vai até a sua mão, você sente um formigamento na mão. Joga uma salvaguarda de construção. Tá te arrependendo, né? É. Não, foi 19. 72. Caralho, 72? É. Ok, muito bem. Aquilo desencadeia em você uma espécie de um eletrochoque, um formigamento que vai direto à sua mente e te dá, assim, uma repulsão, um desejo de você soltar da pedra ali. Porém, você tem a capacidade de resistir a esse efeito e manter sua mão em contato se você desejar. Quero. Quer? Quero. Ok. Eu quero entender como é que ele faz isso aí, pra ver se é possível desenvolver poderes psiônicos aqui. Certo. Você mantém, então, o contato com a pedra. Vocês vêm a Cieira lá, tendo um tremelique assim, né? E ela tem uns espasmos, certo? E conforme ela vai tendo esses espasmos, vocês vão vendo os olhos da Cieira e começam a ficar azulados também. Seus olhos se alteram. Eu você não vejo. Não percebe, mas os seus olhos se alteram. Que o que você sente, Cier, é a sua visão obscurecendo, você deixando de enxergar o mundo ao seu redor. Entrou em transe. Ih, fodeu, hein? Eu falei, errei. Errei, filho. Ah, é top. É, passa de pessoa a pessoa por contato físico? Pode ser. Contagioso, né? Contagioso. Vai lá, Toff, quem sabe melhor os seus. E troca de lugar, vem pra cá. Vamos. Olha. Bom. A sua visão, ela obscurece, mas não de negritude. O que ofusca seus olhos é o brilho do sol. Certo? Vem aquele clarão alvo, e conforme ele vai se dissipando, você vai voltando a enxergar, e aí você enxerga o navio, o deck, o Eli à sua frente, ele envolto por uma energia psiônica. Você, nesse estado, você consegue enxergar energia psiônica, e é bizarro porque... Tá, vocês têm um conhecimento arcano, certo? Viram diversas coisas, tiveram contato com incontáveis civilizações, compartilharam a mente e esses conhecimentos diversas vezes, tá? E vocês têm o conhecimento do uso do prisma na fragmentação do espectro da luz, certo? E vocês sabem que quando você põe um prisma numa luz completa, como a luz do sol, né, ele se divide em 7 cores. Você está enxergando uma 8ª cor. Ele é como se fosse um iridescente, um furtacor, ao mesmo tempo que uma mistura... uma mescla das outras 7 cores, mas que não se misturam para formar, como se estivessem todas presentes ali. É uma coisa assim bizarra que você não consegue sequer descrever. Tá? Você está enxergando a 8ª cor. Legal. Ele está envolto nessa 8ª cor. E aí você olha ao redor, né? Você vê o navio, o deck do navio, né? Normal. E aí quando você olha para além do navio, para aquele horizonte, você não vê mais o mar de Silt. Você vê um oceano de águas claras. Caramba. Tá tudo tocado. Você você vê um oceano de águas claras. E o que acontece com um navio no oceano? Flutua. Caralho. Ele flutua. Você tá vendo, o Eli, ele tá mentalizando na mente dele como que era o mundo de Atas eras atrás, num princípio, na era azul de Atas, quando ele era completamente coberto por água, por oceanos. Isso faz com que, de alguma forma, ele altere a densidade do navio, ou talvez do silt abaixo de vocês, e faz com que o navio flutue naquele solo estranho e arenoso. E aí vocês vão vendo, a Sierra, ela tá lá, com os olhos azuis, assim, meio que olhando ao redor, maravilhada, né, deixando escapar um sorriso furtivo, conforme ela olha ao redor, né. Os outros elfos, eles vão manejando as velas, erguendo as velas pro alto, né, puxando elas, e o vento infla as velas e o navio começa a se deslocar no meio da areia, como se estivesse se deslocando na água, como se fosse um navio de arco, como se fosse aquele navio que vocês pegaram para ir para Lenore, tempos atrás. E aí vocês vão navegando mar de silt lá fora, como se vocês estivessem num oceano de águas, realmente. Que massa. O que você faz? O que vocês fazem? Eu tô curtindo a viagem aqui, ó. Tô curtindo a viagem. Se alguém falar comigo, tudo bem. Ok. A sua mente não tá presa a isso. Você passou no teste. Tá? Você pode se desconectar o quanto, o momento que você quiser, certo? E você mantém sua consciência e sua habilidade de conversar, de dialogar com as pessoas. Você pode conversar com eles, passar isso que você tá vendo pra eles. Não, então eu falo pra eles, assim, cara, mano, ele tá vendo como se fosse um mar mesmo aqui. Eu acho que é uma questão de visualização. E de deve ser uma pessoa criativa. E de um catalisador. E de um catalisador, com certeza. É isso. Vocês vão navegando. Vai passando as horas, vai passando tempo. Até que começa a anoitecer. Aquele sol rubro escuro, ele começa a se pôr e desaparece completamente atrás da linha do horizonte. Vem aquela noite negra, escura, familiar a vocês. Quando anoitece, os elfos, eles recolhem as velas, né? O capitão, ele vem até vocês e fala: "Vem, meus caros, é hora de descansarmos. Vamos ancorar o navio em alguma rocha próxima. Em algum lugar onde ele não possa afundar. Vocês gostariam de comer alguma coisa?" Não vai falar que a comida é bosta também. Não, temos carne. Carne de quê? Não, não fala não. Eu tenho frutinha sacia por um dia, você quer? Frutas? É. Isso é coisa de halfling. Vocês não comem frutas? Não tem árvore aqui. Raramente. Isso é muito caro. Vamos dividir frutinha com eles, né? Ação sua, pode ser. É que tipo, eu levei frutinhas pra gente comer, pra não saber como é que era a comida aqui, né? Sim. Arenosa. Uhum. É. Vocês não preferem uma outra coisa? Não, a gente vai comer a comida de vocês também. Ah, que bom. A gente só vai partilhar junto as frutinhas pra vocês também comerem, já que é tão caro. Faz sentido. Ah, sim, sim. Se a gente tem vocês também. Obrigado. Comerem. Bem, temos carne de mequelote. Ótimo! Que é um mequelote. Não podia ter ficado mais claro esse professor. A gente não tá aqui, moço. O que é um mequelote? Como eu vou explicar? Um animal grande utilizado como alimento e como carga. Um cavalo. Grande, tem carapaças, chifres. Um cavalo. O que é um cavalo? Ele não tem cavalo daqui. Eu viro um cavalo. Isso é um cavalo. Uou! Que incrível! Como você faz isso? Ah, sei lá, do mesmo jeito que você é pisiônico, eu me transformo. Elfos! Aí eu volto ao normal. Vocês estão todos bem? Sim, sim, estamos, estamos. Por quê? Ela achou que é magia. Ah! Você não é uma profanadora. Não, isso não é magia. Isso é natural, meu. Vocês muito estranhos. Quem são vocês, afinal? Eu sou Ciere, muito prazer. Senhorinho. Tá trolando? E ele? Ele Murray. Muito calado esse Murray. Sim. Tem jogo. Tem jogo de navegar. Enjoo do cocô. Enjoo do cocô. Bom, eu sou o Drax, o capitão. Muito prazer, Drax. Vocês já conhecem Eli, Rafito, aquela é Boom. Ah, tem mais pessoas. Tem mais. Tem mais pessoas. Tem várias pessoas aqui no navio. Só tinha visto os três. Boom, Daniel e Timbre. Daniel, entendi. Nessa ordem. Nessa ordem. Não entendi. Boom, Daniel e Timbre, né? Entendi. Sim. Ele pega um punhado de areia, né? E nesse punhado de areia ele desenha pra vocês o que é um metilote. É um animal quadrúpede, tá? Com cauda, certo? Ele faz um bonequinho de palito do lado dele pra mostrar a escala de tamanho. Okay. E o animal ele é maior que um elefante. Nossa! Sim. Com certeza não é um cavalo. Com certeza não é um cavalo. Ele é enorme. Ele faz uns riscos assim nas costas do animal, denotando que ele tem uma carapaça, tá? Óssea, que são escamas que recobrem o dorso dele inteiro. É tipo um tatu gigante. E vai se formar como se fosse escamas de um tatu, tá? Só que a cabeça dele é diferente. Na cabeça dele ele tem uma placa óssea gigante, como se fosse de um triceratops, tá? Só que no lugar dos três chifres característicos de um triceratops, ele tem dois chifres circulares, como se fossem chifres de bode. E na ponta do focinho dele, um bico córneo, como se fosse de papagaio, como se fosse de um triceratops. Ele desenha ali na areia pra vocês verem. Interessante. E ele pega pra vocês, né? Um deles, o Timbre, vem e traz, né? Alguns pedaços de carne seca pra vocês. Carne seca e salgada. Eu distribuo umas frutinhas. Ok. E vocês compartilham a comida ali. E eles comem as frutas, ele. Que fruta que é? É a minha frutinha que só saia por um dia. Mas que tipo de fruta que é? Fruta? Doce, azeda? Não fala, é uma laranja, você uma. Você define. Uma jabuticaba. Uma mora, um. Vão ser ameixas, então. Ameixas? Isso. Ok. Ameixa veritas? Não. Ufa. Coitados. Não ia mudar muito pra eles. Não ia mudar muito pra eles. Ok, a ameixa madura é uma delícia. É, ela é suculenta. É. Um pêssego melhorado. Assim. É. Eles provam, eles ficam maravilhados com o sabor. E dão a carne pra vocês provarem. A carne seca, dura, né, salgada. Bem pior do que a nossa carne seca. Porque a nossa carne seca ainda é suculenta. A carne seca deles parece passar de cachorro. É, mas os caras não tem geladeira, os caras não tem como armazenar. Vocês já comeram aqueles palitinhos de mastigação de cachorro, de gato? Não. É o mesmo sabor. Imagina que é aquilo lá. Olha as coisas que a gente cobre. Ok. E aí eles ancoram o barco numa rocha, tá? E esse ancorar o barco é jogar algumas cordas ali na rocha, certo? E o Eli, ele se concentra ali durante um certo tempo. Vocês percebem que o barco ele dá uma tremida. E aí depois o barco ele fica estável. Ele afunda um pouquinho no silt e ele fica como se ele estivesse encalhado ali. Certo? Nesse momento, você vai e você toca, tá? Você percebe ele imaginando o barco atracando numa praia. Tá? E quando ele vai e ele atraca na praia, é como se as ondas arrastassem um barco pra praia, né? Ele fica estável. É nesse momento que ele dá aquela afundadinha, vocês percebem que não é só uma afundadinha. Ele dá uma inclinadinha, como um navio que chega na praia e dá aquela inclinada. Ok. Cabeça subiu? Uhum. Olha, subiu. Bom, eles ancoram o navio e param para descansar. É uma rocha grande, tá? Uma rocha que tem ali uns 80 metros quadrados, mais ou menos. Tá bem grande. Tá? Dá pra vocês descerem em cima da rocha que vocês quiserem, fazer qualquer coisa. E aí, eu quero saber o que vocês fazem. Se vocês vão só dormir, se vocês vão fazer alguma outra coisa. Vai precisar de turno de vigia ou... Literalmente. Ah, Rafito vai vigiar durante a noite. Vocês fazem... Se vocês quiserem ajudar. Vocês fazem turnos, vocês precisam de gente. Não, deixamos isso por conta de Rafito. Sozinho. Com isso. Sim. Deve ser bom mesmo. O que ele não tem de cabeça, ele tem de olhos e de ouvidos. Ah, ou seja, fofoqueiro nato. Essa parte do ladinho. Bom, o que vocês vão fazer? Eu vou descer na rocha. Descer na rocha? Beleza, você desce na rocha. Pedra sólida, firme, normal. Vou até a outra ponta dela lá. Vai até a outra ponta? É, bem longe de todo mundo. Ok, bem longe de todo mundo. 9 metros de distância, mais ou menos. Hã? 9 metros de distância. Não, mano. Tem 80 metros da pedra? 80 metros quadrados. Então. Que dá um quadrado 9 por 9. Ah, você tá contando... 9 vezes 9 é 81 metros quadrados, área. Nossa, tá pequeniníssimo. Caralho. É, não é tão pequeno assim, é, só não é o tamanho que você quer. Não é o tamanho que eu quero. Não, acho 10 metros, não é um campo de futebol. Poxa, deveria, hein? Deveria. Você voa, né? Eu voo. Só não tocar areia. É só não cair, né? O problema é esse. Caminha pelo sítio. Vou caminhar pelo sítio. Caminha pelo sítio. Você chama os horror de novo? É. Vou um pouco longe ali deles, amor. Eu vou me afastar... Nossa, tem 50 metros longe deles eu estou. 50 metros longe? Isso. Flutuando? É. Ok. Beleza. O que a gente vai fazer? Não é uma boa ideia, eu acho. Não, ali. Eu vou ficar um tempo ali, amor. Eu vou ficar, passar mais ou menos uma hora ali, vamos pôr mais ou menos. Aham. Uhum. E eu quero pegar, pode ser silt. Eu sinto runa no silt. Na hora que você lambe o silt, tem. Sente, runa. Por o pé não, mas a boca. A boca. Não, eu vou pegar um. Vou pegar um punhado de silt. Não, você pode pegar, cheirar. Cheirar, de perto. É. É cheirar. Eu não tenho barato. E aí eu vou tentar utilizar esse resquício de runa que tem no silt, ver se eu consigo não agredir o ambiente fazendo isso. Você vai tentar o quê? Não entendi. É porque, tipo assim, tem um resquício de runa ali, certo? Uhum. Eu vou tentar começar a manipular isso de uma maneira que eu não agrida o ambiente. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Eu quero meio que uma alternativa pra fazer magias aqui. E como a gente não sabia como era, eu só vou conseguir testar aqui. Entendi. Onde não tem ninguém, né? Na cidade não dá. É, na cidade não dá. Então por isso que eu vou longe deles pra que, se acontecer alguma coisa, não cause dano neles. E aí eu vou fazendo isso, vou ficar um tempo ali tentando, fazendo testes, pra ver uma maneira que eu consiga, né? Se eu consigo, né? fazer isso. O seu conhecimento da trama. É que eu acho que a trama não chega até aqui. Porque é travado, né, tudo. Ai, então sai aqui. Ai, tchau. Tá apertando? Não, é que dá minha perna de ficar muito pra cima aqui. Ah. Tem que manter a perna numa posição específica pra ele não cair, né? Folgado aí. É, filho. Folgado. É, vou jogar um teste de arcana. Uhum. Até porque eu sei que tem um jeito que eles fazem magia não profanadora aqui. Sim. E eu quero ver se eu consigo descobrir o que é. Arcana, né? Isso. Agora foi ruim, hein? Mas só pra saber, esse aqui é o ponto heróico, né? Esse é o seu. É, não. Dom, não, filho. Para de ser abusado. Tava aí até agora. É, eu vou usar um luck aqui, amanhã. Vamos ver, não. Ok. 20 natural. Eu não tô aguentando comigo, não aguentou o gato ainda. Que vocês tinham visto isso? É as armas, né? É. Ele mostrou pra gente na última sessão. As armas deles? É, que é de pedra e osso. E nem todos vocês tinham visto isso, né? O Lucas não chegou a ver imagens do mundo. Eu acho. Ou foi o Brad Dom, que não viu? Você faz? Não viu, né? Foi você. Não. Eu vi que você não para, então. Olha aí. Não. Esse é o mundo de Atas. É esse é o bicho que a gente tá comendo? Não. Não? Cadê? Esse eu imagino que não, né? Não sei. Esse aqui. Não. Não? Não. O bicho que vocês estão comendo é esse aqui. Uai, que legal! É esse aqui. Triceratops Body. É. Um Triceratops Body Tatu. E frango, não. Porque ele emite som de galinha. Opa! Não, tô brincando. Quanto deu o seu teste? 71 total. 71. Você tá tentando manipular. É. Manipular. Fazendo o que exatamente? Eu quero só ver se eu consigo mexer naquilo. Igual a gente aprendeu a manipular as runas lá, certo, com o Aldrich, né? Uhum. Eu quero ver se eu consigo fazer isso com aquilo ali. Ok. Eu quero só manipular. Primeiramente. Entendi. Você não consegue manipular. Mas você percebe o seguinte. Quando você tenta manipular aquilo... meio que puxar a runa que tá ali, ativar a runa que tá impregnada naquilo, tá? Da mesma forma que vocês ativam as runas de vocês, quando você tenta fazer isso, e aí você gasta o seu poder mágico, talvez até um pouco do seu poder rúnico, para ativar aquilo, tá? Quando você gasta um slot de magia, traduzindo em regras, uhum, tá fazendo isso, você não consegue manipular como você manipula uma runa e ter controle sobre aquilo. Mas você percebe que quando você imbui poder mágico naquele punhado de Silt, você percebe que de alguma forma o resquício de runa que está impregnado naquilo, ele é afetado. E aí você percebe que gera um efeito, uma reação em cadeia. Você sobe. Certo? Sobe, parece. Nossa. Essa reação em cadeia... Vai, vai. Ela... Caramba, né? Porque se eu baixo a cabeça, não tinha. É como se você... como se você tocasse a trama mágica, a trama da magia, imbuísse ela com um poder mágico e isso se espalhasse por toda a trama. Tá? Você sente como se a sua mana, o seu mana, né? Como se ele se espalhasse ali por aquele resquício de runa, como se formasse um caminho que interligasse tudo ali. Todo aquele silt interligado por aquilo. E aí você percebe que tem isso em você também. Tá? De alguma forma você está impregnada por aquele resquício de runa agora também. Brincadeira. É como, você se lembra de quando você estava no orfanato e faziam brincadeiras com pequenas pedrinhas de madeira, né? De empilhar as pedrinhas e dar um toquinho na primeira, todas elas irem caindo, tá? Brincadeira de derrubar dominós. É como se você fizesse isso. É como se esse resquício de runa estivesse conectando tudo no mundo. E quando você utiliza a mana ela vai se espalhando por esse resquício de runa. Criando uma reação em cadeia. Sim. E esse resquício de runa, ele absorve energia vital. Quando você faz isso, você se sente ligeiramente drenada por isso. Tá? Você está fazendo com cuidado ali, né, distante de todo mundo. Sim. Fazendo uma experiência para não causar danos. Tá? Tá sendo bem comedida. Então quando você faz isso, você sente que você desperta uma reação em cadeia. Se sente você própria drenada por isso. Certo? Não o suficiente para te danificar, te causar dano, como aconteceu durante o dia. Certo? Mas você sente a areia nas suas mãos ela afinando, né, quando você faz isso. Tá? Você não consegue manipular de forma a não danificar. Mas você consegue compreender como que é essa relação. Tá? Tudo ali tá meio que banhado e interligado pelas runas. Então quando você ativa um poder é como se desse um curto-circuito, né? E esse curto-circuito, ele, ao invés de ele descarregar uma descarga elétrica, ele suga energia vital. Eu quero fazer só mais um testezinho. Eu quero só ver o que acontece. Eu vou pegar outro punhadinho. Eu vou aquele aqui. Pega um outro. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um Olive Beholder e vou abrir um campinho de runa aqui pra ver o que acontece. Ficou aqui, né? Ok. Tá, você consegue abrir o olho metamorfose normal. É, metamorfose parcial eu consigo. Beleza. Quando você abre o campo anti-runa, você sente que de alguma forma ele afeta também essa conexão rônica que tem nas coisas desse universo. Tá? Surpreendentemente, o campo anti-runa não suprime a presença da runa. Você sente que de alguma forma ele dá uma enfraquecida. Tá? Um campo anti-runa ele seria funcional nesse local, mas você consegue perceber que o toque das runas, a presença das runas naquele punhado de areia, ele é tão grande, tão poderoso, tão ancestral que o seu campo anti-runa não é forte o suficiente para suprimir ele. Não, tranquilo. Mas ele ainda diminui. Ele diminui. Mas o seu poder não é suficiente para suprimir. Mas parece que você é. Não. Traduzindo em regras. Quem criou isso rolou um teste de runa aí, sei lá, mil. Sim, sim. Não, é que eu tô fazendo teste só pra mim ver, tipo, se eu vou conseguir usar algum. O cara que fez isso rolou um D20 e tirou mil no dado. Mais ou menos isso. Eu só preciso testar pra mim saber se eu vou conseguir fazer algo. Certo. Né, com algum desses testes que eu estou fazendo. Ok. E se alguma coisa der certo, a gente pode começar a fazer magia de uma maneira diferente. Sem agredir. Ok. O que eu vou fazer? Com o campinho de runa que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Vou pôr o campinho de runa em mim, em cima, assim, fica abrindo a mão, né? Aí eu faço assim, pego eu e o punhadinho e eu vou tentar manipular esse punhadinho com o campo anti-runa em cima de mim. Pra ver se ainda assim ele vai fazer essa absorção de energia vital. Como é que é? É que tipo assim, abri o olhinho do Beholder. Uhum. Eu tinha, o que eu vou fazer? Vou pôr em mim e eu vou usar magia padrão, que não é suprimida pelo campo de runa. Ok. No punhadinho aqui, que está com suprimido pelo campo de runa. Fazer o cantrip. Entendeu? Druidcraft. É, uma coisa assim, só pra ver se eu consigo mexer sem puxar a energia vital. Se ele estando menor nessa concentração, se dá pra certo. Usar alguma coisa. Ok. Mesma coisa que eu falei. Uhum. Né? Enfraquece, tá? A areia ela afina um pouco mais, você se sente ligeiramente drenada novamente, uhum. tá? Mas um pouco menos. Tá? Você consegue enfraquecer essa ligação, mas não quebrá-la por completo. Drenava 10, agora está drenando 5. É. Ou 6, mais ou menos isso. É. Tá? Consegue dar uma enfraquecida, mas não consegue suprimir. Sim. Não, beleza, depois que eu passei um tempo fazendo isso, aí eu volto pro navio. Certo. Enquanto você tá lá concentrado, aí você faz a concentração do campo anti-runa em você, tá? E aí você vê a areia afinando. Quando você completa o experimento, aí você sai do estado de repouso que você tava pra ir em direção, você percebe que você está cercado. O sonar dos caras tá bom, hein? É, eu... Nem tocou na areia. Como é que é o nome do... Rafiki? Rafito não fez o serviço dele. 50 metros ele não viu que tinha gente vindo. Ele só vê quando chega a 5 do barco. Aí todo mundo acorda. É. Você vê pequenas geleias flutuantes. Geleias? É, com um corpo bulboso, translúcido. Slime. Que tem um diâmetro de aproximadamente 3 metros. Certo. Mas isso não é uma criatura que ela vai querer pegar. Essa criatura grotesca, estranha, lembra a você uma água viva. Só que tá flutuando no deserto com tentáculos assim que se projetam, se esticam e parecem brotar uns dos outros. E aí você percebe que você está cercada por essas criaturas. Elas esticam os tentáculos na sua direção e atacam você. Tá bom. Quando elas atacam você, você escuta o Rafito gritando: flutuadores, flutuadores! Alerta, alerta, flutuadores! E aí você olha na direção do navio e você vê que o navio também está cercado dessas criaturas. Ah, Rafiki, demorou pra ver. ele não é tão bom assim. Essas criaturas elas são difíceis de ver, elas são transparentes. E aparentemente só percebeu no momento que elas se revelaram a você e atacam você. É que veio preto e branco pra ver elas. É, se colocasse o Curiel de vigia, de vigia tinha visto. Okay. Ok, eu vou fazer uma ação das criaturas livre. Por quê? Uma ação preparada. Mas eu tenho alerta. Ah, você tem alerta? Eu tenho. Todo mundo tem alerta. É... Acho que, na verdade, só nós e o Ariel, né? Não sei, mas eu sei que eu tenho alerta. Eu tenho também. O Demon Slayer ali também tem. Você pegou? O Murray também tem. Só talvez só a Toph que não. Talvez tá só a Toph não. Não enxerga? A Toph nunca tem nada, é. Né? Vai estar alerta como? Vai estar alerta como, né? Cego alerta. Eu não posso ser surpreendido. É. Bom, se não tem surpresa, vamos falar a iniciativa normal. Pilantra. Vambora. Então. Vamos lá. Eu sou surpreendido porque eu estava dormindo, mas como acordaram eu? É, o Rafito gritou e todo mundo acordou, né? Ah, eu tava andando no navio. Tava andando. Hã? 31 da Ciel. E aí, Brett? 60 e quanto? 51, porque me nerfaram 11. Ah! É verdade! Só 51 que me nerfaram 11. Ok. Talvez eu tenha uma chance agora. Foi 21 com 12. 33. 33 do Murray. Deixa eu fazer uma. É nada. você ficar aqui. Quer copo, Jeff? Oi? Copo? Não, obrigado, Bredão. Tô colocando uma garrafinha aqui. Tava com ela já cheia, já aproveitei. Posso deixar esse preso no meio. Tá, deixa eu ver qual que é a iniciativa desses bichinhos malucos aqui. Iniciativa. Não tem iniciativa na ficha? Pô, deixa eu ver se essa barra aqui dá bom mesmo. Vai testar esse cinto então hoje. Vai testar o quê? O cinto do Destructo. Ah! Quero ver isso aí. Tá pelando demais isso aqui, gente. Olha, não pode ser desarmado. É arremesso poderoso. Ela nem fez barulho. Nossa! Arremesso de 9 metros. Claro. Tem um pequeno problema. Eu tenho os poderes. O que foi? Que susto! Passou a pomba aqui, ó! Deixa eu fazer um arremesso. É um pombão, foi? Um pombão? Deixa eu só uma dúvida aqui. Esse arremesso poderoso aqui, ó. Arremesso de até 9 metros contra um ataque corpo a corpo. Então, se eu pegar um alvo e arremessar, eu vou dar dano como se tivesse dado do ataque corpo a corpo? Eu quero sim, por favor. Não sei, termine de ler o que está escrito aí. Vê completo. Então, arremesso poderoso. Arremessos até 9 metros contam como ataques corpo a corpo. Ponto. Quer dizer que se você tem uma habilidade que você pode usar com ataques corpo a corpo, se você usar arremessando até 9 metros, você pode usar. Ou se eu for tipo arremessar a minha arma, ela conta com ataque. É porque. Do que é isso? É jogada de destreza. Do destruir. Aí você pode ir como se fosse ataque corpo a corpo, você joga com força. Ah, tá. Deixa eu ver. É porque deve ser a regra do Tormenta. Mas ele tá baseado no item do da terceira edição do Tormenta. Ah, entendi. Sabe quando você arremessa seu machado? Se você arremessar num alvo que está até 9 metros de você, é como se você estivesse fazendo um ataque corpo a corpo. É como se o seu alcance fosse estendido para 9 metros. Então, você vai arremessar, ao invés de você contar o ataque e dano do arremesso, você conta como se você estivesse atacando corpo a corpo. Todos os efeitos num ataque corpo a corpo. Entendi. É como se você alcançasse 9 metros com o seu ataque. O braço de casa. É. Dá o sim. Dá o sim. Deixa eu ver só se eu consigo um negócio aqui, só um segundo. Agora eu sou totalmente defetivo no combate. Hã? Vocês viram que bom. Você tem uma espada, não tem? Tenho, que dá 2 e 8 mais 15. Não sei se é verdade, mas não sei porquê, mas isso veio na minha mente agora. Em 1 bilhão de formas selvagens. Ah, mudando um pouco de assunto, vou fazer com remake não, né? Live action no. Corrida da maluca? No cinema. Então vamos fazer um cachorro falar. Boa pergunta. É da mesma forma que fizeram o porquinho. Da mesma forma que fizeram o porco. É difícil, os caras fizeram um. Vários Stitch, um Stitch falar. Mas não, CG tá aí pra ajudar. Ia. Da mesma forma que fizeram o Simba e o Mufasa falar. Caramba, que live action. Opa! Acho que vamos fazer mais um de algum outro. Sério? Mas aí eu não tô aqui, né? Pronto, vamos fazer coisa nova que é bom nada. Vai sair o Velozes Furiosos 11, que é o último da série. Nossa! Realmente, né? É o último. Aí vai dar uma grana, os caras vão fazer mais um! Vamos fazer o antes, né? Não, porque já tem um. Se você pegar assim, pela ordem cronológica, que eu já pesquisei, tem um monte de filme no meio que é como tá com o spin-off. É porque eles não fizeram na ordem. É porque é 1, 2, aí vai 4, não, 3 é lá na frente. É 4, 5, 6, volta pro 3, aí vai pro 7. Porque acontece tudo isso antes, porque o Han aparece no 3. Só que o Han só some da equipe no 6. Aí tem, depois que eles explicam como quem conhece 5, o Toretto. Aí vem o Tóquio, e depois tem o restante. E aí tem uns spin-off no meio aí pra poder unir tudo. Aí tem o Hobbs e Shaw também no meio disso aí. Acho que eu consigo. Caiu. Vocês assistiram a temporada do Witcher? Quarta temporada do Witcher? Mas já saiu? Já. Nem sabia que tinha saído? Saiu dia 30 de outubro, 31 de outubro. É, então faz um tempo. Ok. 41. Agora dia 26 vai ser a última temporada do Stranger Things, dia 26 de novembro. 4 episódios só. Depois vai sair mais 4 no Natal e depois o final no Ano Novo. Nossa. É pra enrolar. Tá de recesso, né, meu filho? Mas tem a desculpa que é pra ficar no tempo da série. Porque os acontecimentos estão sendo Natal e no Ano Novo. Ah. Mas é pra enrolar. É pra enrolar, porque ainda só lançar um pouco depois, né? Exatamente. Só que eles querem ver o bagulho público, né? Chamar o público. Sim. Que é tipo assim, Thor, Thor Pit Skin. É, só pra atiçar o povo. E aí vai fazer o quê? Vai fazer o povo reassistir toda a série pra lembrar. Eu também? Os caras conseguem fazer 5 temporadas em 10 anos? Vocês vão querer desenhar aí? Você acha que precisa? Não precisa, Jeff. Tem muito bicho assim? Tem bastante. Eu disse, vocês estão cercados. Não, mas aí, pra me cercar, 2 já me cercam. Um na frente e um atrás. É. Você está cercado por 8. Eita, peste! Transforma quantos um pouco de oito ele tem de vida. Tá cercado, é, quantos de oito ele tem de vida? Pra ver quantos turnos vai demorar. Calma, tá cada um. É só você se transformar numa. Vira outra rasca. Não, vira uma lula. Caralho, aí sobra um tentáculo pra você bater em uma a mais. Você vai dar um ataque. Não vai ser legal. Você vai ter duas vezes em um. Você vai descobrir coisas novas lá. É. Que a morte tem gosto de runa. De runa. Eles têm muitos de oito? Como você tem muito D8? De vida? Porque a espada dá 2 D8. A minha espada dá 2 D8 por turno. Ah, tem. Tem bastante D8. Caralho, deixa eu pegar os animais aqui. Tem bastante D8. Deixa eu pegar meu compêndio. Ela pega os slimes. Faz tempo. Não achei mais aqui no aplicativo pra baixar. Cara, agora não achei também. Eu tive que baixar outro, Brad. E o meu aqui, então não vou deletar. Porque... Não deleta. Não deleta nunca. Vamos ver se eles lançam um depois pra não revisar o livro do mestre. Duvido. Deixa eu ver se eu já consegui baixar. Consegui. Aí, garoto. Bom, Celerim, você primeiro. O navio, ele tá cercado. Tem 24 deles. 24 deles. É. Tá. O que você tá fazendo aqui? Essa já magia por enquanto. Não, são Tá. Eu vou... Primeiramente, com uma ação bônus, eu vou criar uma aula de eletricidade ao redor de mim, que é um poder que eu tinha de feiticeiro, mas... Feiticeiro... Não, é um poder de clérigo, que eu tinha ao redor de mim. E aí, com ação normal, eu vou fazer a transformação parcial do meu braço e vou dar 3 garradas. Ok. Multi-ataque. Num alvo único, em vários alvos, como você pretende? Eu vou bater um. Vai testar. É. Ok. Essa aura me dá 2d6 de dano extra. Em ataque corpo a corpo. Ok. Alguém tá mandando mensagem no grupo? Não. Vou fazer os ataques. Cinquenta e oito, acerta? Acerta. Tá. Isso aqui. Trinta e sete de dano, não, porque eu tirei um 19. 19 é crito pra mim. Eu jogo mais uma vez os dados. Mais duas vezes os dados. 49. 49 de dano. É. No primeiro deles. Não tem nenhum aplicativo. Isso foi dando o primeiro ataque? Foi. Certo. Aí eu vou ver como que o bicho ficou. E é dano elétrico. Quanto que você tem de dano? 49. Aqui, vamos ver se mata. É isso que eu quero ver. Senão eu vou só passando pro próximo. Pulo. Porra desse aplicativo. Que foi? Tô apanhando aqui. Ok. Quando você mete a garra no bicho, parece, eles estão indo flutuando. Ah, eu mostrei a imagem deles pra vocês, né? Deixa eu mostrar aqui. Nossa, ficou estranho. Que da hora! É isso a criatura que tá atacando vocês, tá? E assim, eles estão flutuando em direção ao navio, agitando seus tentáculos ali, em direção a vocês, indo em direção a Ciere, certo? E você já levanta, vai pra cima dele, garra armada com eletricidade, vlau, rasga ele. Quando você rasga ele, acontecem duas coisas, tá? Primeiro que você corta o corpo dele é gelatinoso. Lembra você um cubo gelatinoso, um geleia ocre, um pudim negro. Esse mesmo tipo de criatura, tá? Você rasga e o corpo dele, onde você rasgou, esguicha uma gosma rocheada que cai em você. Certo? Essa gosma rocheada cai em você. Você sente um ligeiro formigamento onde essa gosma toca você. E o local onde você rasgou, ele dá uma meio que uma murchada, tá? Porque ele é meio estufado, essa criatura. E onde você rasga, ele murcha. Parece que vazou. Tá? E você vê literalmente um gás vazando. Tá? Primeiro de tudo, joga uma salvaguarda de constituição. CD42. Olha, imunidade conta essas coisas? Você tem resistência, então. É, porque eu tenho, ó, só pra ver o que poderia ser ali. É, sono, doença, veneno, paralisia, atordoamento, é veneno, semana. É veneno. É, eu suspeitava. Sua imunidade, ela regride pra... Resistência. Resistência. 18 mais 5, 23. Esse povinho não deve estar... Eu acho que ele não apitou. Apitou já aí, amor? Oi? Apitou aí já? Oi, acho que tá bom, né? Tá bom. Deu... Tá acho que tá bom, hein? Tá parecendo um flutuador. Você fala pra você que deu então. Exatos 42. Pra ver se tem gol de runa. Passou. Pra ver se tem gol de runa. Bora comê-los pra ver se tem gol de runa. Tem gol de pilha. Faz uma fornada, leva pra sua mãe comigo também. Tá murchando. Eita porra! É um flutuador mesmo, ele tá murchando. Você refurou ele e murchou? É bizarro! Ué! Ué! Ué! Tá pronto mesmo? Tá. Ah, oh, foi um flutuador de queijo. Bom, cai aquele veneno em você, você sente o formigamento, tá? Mas ele não te afeta, inicialmente, pelo menos. Uhum. Tá? E tem ciência que é veneno aquilo ali. E sabe que você é imune a veneno. Só que... Aqui é veneno único. Como tudo nesse mundo... É tocado pelas runas? É um veneno rúnico. É veneno rúnico. Ô, veneno rúnico. E por conta dessa característica, ele consegue vencer a sua imunidade. Tá? Embora você ainda consiga resistir melhor do que outras criaturas a esse veneno. Uhum. Primeira coisa. Segunda coisa. Você deu dano físico e elétrico nele, certo? Físico, mágico e elétrico. Rola um D100. É, ó. Você tem... Opa! Eita! 40% de chance de ativar, de funcionar. Sai fora, Marri. Tá, pra baixo. Ok. 31. Não sei se isso é bom ou não, mas ativou. Oh, amor. Pra você. Muito obrigado. Pra nós. Pode deixar. Nossa, ele tava tão bonitão, inchadão, agora murchou. Esse murchou mesmo. Não, pode ser. Porque você descolou da... da assadeira. Aí ele... Dá uma murchadinha. Quente. Mavá. Vai pra lá, Marie. Você não vai ganhar, não. Eu vou estranhar se tiver gelado. Você termina de rasgar, você sente o veneno caindo em você, formigando seu corpo, né? Aí o efeito do veneno, o formigamento, ele não te causa mais nada. Você pensa, passei no teste de resistência. Só que não. Tem esse background? E quando você termina o seu golpe, tudo isso acontece numa fração de segundo que você desfere o seu golpe. Quando você conclui, e aí você está... coruscando, né, faíscas elétricas, né, você vê saindo da sua mão assim uma faísca elétrica em direção a ele, que ele tá expelindo gás. Foi, e murchando e BUM! Ele explode. Você sabe que é legal? Tem 24. Auto-destruction. Vai explodir todos. Pois é. Se explodir pra longe, tá tudo bem. Sim, eles têm muito dois. Seguida também? Você matou um, né? Aparentemente, sim. Se matou. Não, ele se matou. Mas ele não tinha morrido de dano, né? Então, foi um grande dano que eu dei nele, porque furou. Deu combustão. Nossa, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 18, 48. 50, 61, 68 pontos de dano. Ele mesmo. Esse dano... ele é... ao mesmo tempo... dano de impacto e dano flamejante. Tá? Você que tá ali próximo de um deles, né? Estão chegando. E aí você avança contra um deles. Pode jogar uma salvaguarda de destreza. CD 30. 20 natural. Boa. Deu 39. Metade do dano. Não. Mínimo. 12 de 8. 12 de dano. 12 de dano, pronto. Já foi embaixo aí. Não, metade, né? Porque tem resistência, não tem? Sim. Mas ó, eu tomo metade do dano. 6 de 8, 6 de dano. É. 6 de dano, 6 de dano, isso. Isso reduz os dados para valor mínimo, dá 12. Isso. Eu passou a metade. Então eu tomo 3. Eu tenho resistência a fogo. Não, para metade 12. Metade 12 porque eu passei no teste. Ah, você passou no teste. Isso, e aí mais metade porque eu tenho resistência ao dano. Tomei 3 de dano. 3 de dano. Ah, mas a explosão rúnica. Vai pegar a rúnica. Agora, considerado no dano, eu não tomo dano. Aqui tu vai tomar dano de tudo. Vai tomar dano de tudo. Quer uma boa de morango? Ah, meninos, comam, viu? A arma deles não é feita de prata, então. É feita de osso e areia. Nem existe prata nesse mundo. Então não tá mudando. Celerinho. Ele explode. A área da explosão é um círculo de 9 metros de diâmetro. Isso afeta criaturas em volta. Primeiro. Explosão em cadeia. Vamos ver se tem algum dos elfos ao redor? Vai lá. Não sei se o Rafita acordou eles a tempo. É. Mas ele gritou e acordou todo mundo. É, mas eles não têm alerta. Perfeito, eles não têm alerta. Então não tem elfos próximos ali. Boa. Agora, vamos ver. Os que estão ao redor, se eles vão explodir também. Vou fazer reação em cadeia. Exato. Joga um D100, que tem 20% de chance de explodir. E vamos dizer aí que num diâmetro de 9 metros, tenha mais 4. Pra baixo. Então você tem... você vai jogar pra todos ou pra um? Sim. Pra individual? Pra cada um. Pra cada um? 46, não. 21! Quase, explode mais um. Terceira, não, 48. Não, 53. Não, okay. 63. Morreu. Não, deixa. Não vai usar o. Eu tô assim, tá? Quanto de dano? 68. Não, qual é? Ah, o dano é. Em mim deu mínimo. Certo. A onda de choque carregada de silt, pedaços do navio e chamas se alastram, atinge os que estão próximos, eles ficam meio chamuscados, tá? Mas eles não chegam a explodir. Não rasga eles. Você já tem mais 3, ó. Mais 3 ataques. Tinha mais 2, mas vou repensar, calma lá. Pelo menos podia o navio todo. Vou causar uma reação em cadeia aí. Eu vou... Como eles estão... circundando o navio? Quão perto eles estão? Qual que é o alcance da sua garra? É que eu voo, né? Posso ir. Ok. Eles podem estar perto ou estar longe. Então há 2 quadrados do navio. 3 metros? 3 metros de distância. Tá. Eu vou então voar numa distância ali que vá atrás do último que está circundando o navio. Aham. Uhum. Nesses últimos 2 ataques, em vez disso, eu vou... fazer um sopro em linha reta de gelo. Vou pegar só um lado do navio. Eu queria pegar todos, mas como eles estão muito perto. Ok. Um sopro em linha reta? É. Ao redor do navio? É, numa lateral do navio, né? Numa das laterais, né? Tem, vamos por aí que tem. 10, 10, 2, 2. Só que um lado tem 9 agora. Então tá pegando 9. Vai ser nesse lado. Tá pegando 9? É, ok. 9 deles. Beleza. Vai fazer um save. Vamos fazer um save pra eles. Constituição. Constituição. É, porque mudou o elemento. Dificuldade é 54. Ixi. Sopro eu sei que não afeta ninguém, né? Habilidade natural. É. Então, eu tava pensando em virar um dragão por causa disso. 1 ou 7? 7. Quanto que é o dificuldade? 54. 54. Gostava, hein? Ixi, foi pior. Nenhum deles passa, todos eles falham. Tá, então é 32 D8 de dano de gema. Calcula aí quanto vai dar isso. Eu vou jogar 4 e depois somar por 8. Okay. Multiplicar por 8. Você dá o dano e congela ou só dá o dano e... Se você cair a 0, congela. Só se falecer. Então se não falecer, você tem chance de explodir. Relação a ponto heróico para pôr um efeito de lentidão em quem falhou? Eles voam, né? Acho que não vai mudar muito. Não. Demorou. Aqui. 16. 16 vezes 8. 160 menos 32. E foi-se. 128. Tá bom de novo, hein? Pode deixar ainda, amor. Já? Pode deixar. Tá. Deu 128. 128. Certo, Celerinho. Você sopra aquele jato de gelo contra eles. Eles são atingidos em cheio por aquilo. Tentam desviar flutuando, não conseguem. E vai criando aquela camada de gelo em cima deles ali. E meio que cria uma ponte entre eles. Eles ficam meio travados ali pelo gelo. E pouco a pouco eles vão quebrando o gelo pra se mexer e voltar a atacar. Só que eles ficam assim, muito, muito, muito, muito, muito feridos. Você percebe que eles murcham e eles começam a perder flotabilidade. Eles começam a afundar, tá? Por causa do gelo que você dispara, o gás deles muda a densidade e eles começam a cair, assim. Eles ficam muito, muito feridos. Eu sei que vocês sabem, elfos, mas cuidado, isso pega fogo. Você vê eles já indo pro convés com suas armas de ossos e pedaços de madeira e pedra. E eles, sim, sim, eles explodem, cuidado! Afaste-os, afaste-os! Eles são perigosos! E têm poderes fisiônicos. Esflutum! Que mais? Foi isso, foi ação, uma ação bônus, movimento. Ok. Agora vejo os bichinhos, então. Vou tirar 41 nesse aqui. Não, tudo bem? Ai, ai, ai. A gente já tem reação? Tem. Tá bom. Eles têm reação, sim. Só os elfos que não. É. Vou gastar a minha, tá? Transformar. A minha fúria. Ah. Não sei se vai funcionar, mas... Acho que sim. Será? Eu vou ver o que ele vai fazer. Uhum. A minha vai ser muito fúria. Eles vão fazer assim, ó. Não pode olhar só. Não pode olhar. Acho que eu tenho que imprimir esse livro dos poderes fisiônicos inteiro. Hã? É a necessidade. Hã? Posso dar. Não achou, cuzão? Cadê? Não, não tem poder. Tem sim. Eu tinha acabado de ler ele aqui. O que será que você tá pra controlar agora é que tem TDAH. Cadê? Achei. Tá. Entendi. Vamos lá, então. Celerin, Murin, você tá no deck também. Pronto pra combater. Celerin, Murin e os Elfos. Vocês vão jogar uma salvaguarda de sabedoria. CD 52. Os caras são ousados, né? Porra, são fúria. Na verdade, vocês vão jogar 23 salvaguardas. Tem 24 atacado no navio. Um não precisa? Um morreu. Um morreu, um explodiu. Deve ter feito reação em cadeia, né, mano? Ele explodiu o barco. Mas vai, a CD não deve ser tão alta. 52. CD é 52? Sim. Ah, que dó de vocês. Eu tô com dó de mim. Vai rolar hoje. Tá bom. 52? 52. Eu não preciso rolar nenhuma. Peraí. Cadê? Ah, vai dizer que eu joguei um dado errado, né? Só porque caiu o crítico. Mas eu vou rolar pra ver se eu pego o card. Ah, aqui não é crítico, né? Você quer que eu rola? O Ricardo jogou um D12 e tem. Boa. Tá jogando Daggerheart já. Daggerheart já, ó. Gostei, gostei. Você quer que eu jogue meus 8 aqui, amor? 19. Ah, mas tem... Filha da puta. Traidor maldito. Sabedoria, né? Traidor comuna. Oh, 39. 56 a dificuldade. Eu não passei, meu deu 39. Eu vou rolar. Eu vou rolar pra você. 8, né? Eu tenho 17. É, 8. É. 10. É só 10 que a gente tem, né? Os 7 da mesma a gente não conta. Não. Porque é de Deus. É, não conta. E o cajado da Toph conta? O cajado da Toph conta. Mas não pra você. Não, não. Eu passei o cajado da Toph. Tem 59 na salvaguarda de sabedoria? Tenho. Como assim? Não, não precisa explicar. Não foi uma pergunta retórica. E isso aqui é sem item mágico, isso aqui é o meu base. Foi uma pergunta retórica. Caralho. Isso aqui fora o meu cajado que eu tenho, que normalmente eu não preciso somar. Caralho, não, agora eu quero ver, você tá roubando. Tá roubando. Vamos ver quanto o meu cajado me dá também. Amor, acho que você não precisa rolar depois da primeira vez que você fanear mais tudo. Tô brincando com o meu dado, dá certo? Deixa eu brincar com o dado. Vai que sai um crítico em algum. Cara, mano. Falhou, Murray? Falhei, filho. Falhou, acelerinho? Sabedoria. O meu primeiro deu 51. Caralho. Boa. Assim que eu gosto. Assim que eu gosto. Divertido. Que me ajuda aos bônus dos colegas, não tem? Tem 10 de bônus. O bônus divino dos colegas. Meu Deus, a top é maior que da mesa. Bom. Murin. E Celerim. Você sente um formigamento na mente de vocês. O bicho não tem que ter um formigamento, não. Tá? Dos bichos se aproximando, é como se eles viessem se aproximando, emitindo um zumbido. Que entra nos ouvidos, entra na mente e dá uma sensação ruim. Aquele desespero em vocês, vocês com vontade de parar com aquele negócio. Vocês começam a olhar ao redor, ver aquele navio horrível. Aquele bicho que explodiu, aquele cheiro ruim, aquele gosto de runa, aquele cocô seco dos caras, dá um nojo, dá uma aversão de você e você sente um desejo incontrolável de sair e se afastar do navio. Medo? Não. Não é medo. É aversão. Como se vocês sentissem um nojo. Tá. Vocês ganham uma ação livre pra andar o seu deslocamento o máximo possível longe do navio. Quanto vocês têm deslocamento é o quanto vocês se afastam do navio. E assim, vocês podem se afastar pra cima, não indo na direção das criaturas. Vocês não têm, assim, o impulso de ir de uma forma que ofereça perigo pra vocês. A única coisa que vocês querem é se afastar desse navio o mais rápido possível. É que eu já tô atrás das criaturas. Qualquer lugar é longe pra okay, eles. Ok, você vai pra longe a distância que você desejar ir. A única questão... Não quero tudo isso não, meu amor. Vai comer. Mais um. Já apanhei. Se semana que vem Jeff parecer de zóio roxo, nós já sabemos por quê. Pois é, né? É mais assim, é o desejo de se afastar do navio, não é um medo. Uhum. É mais ligado a um nojo. É uma sensação ruim quando vocês olham pro navio. É tipo quando vocês entram num lugar que tá com um ar carregado, cheio de energias negativas, vocês querem sair do lugar. O que foi? Não. Cheira. Oi. Passou em todos? Uhum. Você passa em todos, tá? Uhum. Mas você vê aqueles criaturas, aqueles zumbidos na sua mente, né? Entrando na sua mente. E aí você vai olhando assim ao redor. Você sente um desejo incontrolável de arrancar toda a sua roupa, todo o seu equipamento, jogar no chão e se afastar dela o mais rápido possível. E aí você pensa, mas que loucura, que ideia idiota, não vou fazer isso não. É essa? Vou, ao invés disso, intimidar, essa minha reação eu vou intimidar. Eles vão ficar com medo. Como é que é isso, hein? Eu gasto minha reação, eles ficam com medo. Ah, eles ficam com medo automático? É. Ok, descreva como que é a sua um reação. Spell. Jogou um counter spell. Jogou um counter spell nos caras. Counter psi. Eu vou meio que me transformando enquanto os caras... Eu falo assim, que merda esses bichos aqui do nada? Que eu não conheço. Vamos supor que eu não vi nenhum meu explodir. Imagino que o Cedrinho explodiu os caras, porque explodiu. Não sei se que os caras explodem, né? Eu tô a 50 metros no navio. Sim. Viu um foguinho de artifício, mas não só. Tá de boa. O Cedrinho anunciou, cuidado que eles pegam fogo. Mas tá a 50 metros ainda. Aí eu gritei pros caras. Então, gritou pros caras, ela consegue ouvir. Consegue ouvir 50 metros? Sim. Achei que eles pegam fogo? Demorou. 50 metros, alguém gritando no outro quartel. Eles pegam fogo! Perfeito. É tipo alguém gritando 48, 49, 50. Lá vou eu! Você consegue ouvir? É pi 49,50. Eles tentam esse poder psionico, né? Eu vou me metamorfosear em um dragão. Todo mundo quer ser assim mesmo. Todo mundo quer ser assim mesmo. Acho que é mais fácil pra atacar em área nessa merda. Vamos fazer eles ficar com medo de mim. Ok. Quando você se transforma em dragão. Medo. Vamos ver se vai ter isso, né? Certo, você se transforma em dragão, eles vão. Começam a se afastar de você. Tá? Temendo você. Ah, achei. Achei. Já acabou seu turno, amor? Nossa, não. É que eu tô com uma dificuldade aqui, porque a minha ficha tá em inglês e o meu livro de poderes tá em português. Mas onde você montou a ficha em inglês? Hã? Você montou a ficha em inglês? Acho que ele não montou, ele pegou só. É, isso aqui é do livro da segunda edição. É de AD&D. E esse livro também é AD&D? E o livro dos poderes psionicos é um livro da terceira edição. Que foi feito pela comunidade Dark Sun, que eles traduziram. Entendi. É que eu achei que você tinha feito o mesmo livro. Não. Aí, eu tô tendo que fazer um malabarismo aqui. Bom. Só tirar os poderes psionicos, Paulo. Não tem problema nenhum. Não, não, você tá loucão. Você tá muito doido. Você não tem tanta dor de cabeça como você tá tendo. Eu posso usar mais um. Ok, eles estão com medo da Sierra. Eles... É como se eles se teletransportassem. Assim, pra longe de você. Eles abrem, estão cercando você. Eles abrem. E eles vão pra uma distância assim, de 18 metros de você. Ainda assim, eles ficam flutuando, observando você à distância, mas eles não se aproximam. Os que estão ao redor de vocês. Vocês se afastam, tá? Eu vou nem a reta. Se afastam no navio, e aí eles vão em direção ao navio. Eles entram no navio ali. Flutuando, os tentáculos deles. E aí vocês veem os elfos. Ah, é os elfos. Os elfos também. Fala um D20 alguém aí pros elfos. Só se tirar 20. Eu sou perto. 8. Então, ok. vocês veem os elfos também saindo, correndo e pulando pra fora do barco. Tá? Alguns saltam no silt, eles começam a afundar e aí eles começam a nadar ali no silt. Se debater como se estivesse nadando, eles vão mais afundando do que nadando. Dois dos elfos, o Eli e o Daniel, eles pulam na rocha. E eles vão mais em direção da onda se ele tá, mais pra perto dela. Tá? E vão todos se afastando do navio. E os flutuadores, eles invadem o navio. E aí eles começam a mexer com os tentáculos deles nas coisas que estão no navio. Nos barris, nos caixotes. E onde estão suas coisas? Comigo. Seus equipamentos, vocês estão equipados? Full? Mochila, todas essas coisas? Sim, eu tô. Eu não tô muito pronto. Ah, eu não tô com coisa, eu quero que ficar até mochila. Você tinha que dormir. Então você tá sem mochila, essas coisas? Não tem nem muita coisa na mochila. Tem algumas coisas na mochila, não tem? Tem. Ok, eles estão indo na sua mochila e fuçando a sua mochila. Eles estão catando seu equipamento. São ladrões. Então, o que você tem no seu equipamento aí? Água. Frutos como água. É, frutos da água. Eu acho que... algumas... algumas coisinhas ali de perdeneira. Eles vão fuçando nas coisas todas ali. Um deles começa a fuçar nas suas coisas, na sua mochila. Tá? Ele enfia a mão assim dentro da sua mochila. A mão, o tentáculo dentro da sua mochila, né? E aí ele estremece assim, ele cata sua mochila e teletransporta. E aí os outros vão teletransportando junto pra ele, vão se afastando, levando seu equipamento embora. Essa é a ação deles. O que vocês fazem? Quando eles fazem isso, né? Os outros que estão perto da saída ali, que estão cercando ela, que teletransportaram pra longe dela, eles veem eles ali fugindo. E eles de novo dão teleporte e vão se juntando ao restante do bando. Vão sair da minha área ameaçada? Eles já saíram. E por que eu não podia bater neles? Porque foi teletransporte. Foi tipo pasta das brumas. Tô indo atrás. Tá indo atrás? Eu vou atrás também na minha ação. Vai? Ok. Vocês podem ir atrás não tranquilamente. Deixa. Qual que é o deslocamento de vocês? 42. Dash seria. O meu com dash 42, é 21 normal. Certo. O meu é 72. Caramba. É. Porque é 18 vezes 2 vezes 2. 24. 26 vezes 2, 32. 24? O dash dobra, né? Dash dobra. O meu é 12 metros. Então 24. Ok. Mas é um voando, o dash é voando. Perfeito. Não tem como correr na areia. Quanto que é 80 pits? 80? Ixi, pouco, hein? 17 quadrados, 25 metros. Aliás, 24 metros. 16 quadrados. Exatamente isso, 80 pits voando. 24 metros. Deixa eu ver se não. Forma um pit. Certo. Eu imagino que o dá o dobro dando dash. Dá o dobro, dá 48. Ainda assim, inferior ao deslocamento deles. Porque eles vão teletransportando. E eles vão se afastando de vocês, vão se afastando. O que vocês fazem? Você quer ir atrás dele, Messias? Então, minha roubada, dane-se. Se. Fazer magia de velocidade em você. Uma dragonesa com dash de velocidade? É. 48 era? Com dash. Não, era 80, né? Era 24 metros. 24. Com agora dash 48. Agora é 48 então, normal, com dash 96. 96, ok. Uhum. O Celerine toca-se ele, né? Faz a magia nela, velocidade. Nossa, fez magia? Tem. Oh. Não tem ninguém perto, tá todo mundo longe? É, tem ser humor. Mas é, vai dar 40 de dano. Qual que é o seu nível? 43. Ok, reduz o ponto de vida máximo de vocês, 43. Tá bom. Celerine, você suga a vida deles. Mas isso não vai pra você. Uhum. Quanto temporário que a gente tinha? Não, quando o Celerim toca, faz a magia, você se sente sugada, drenada, você olha e você percebe se ele. Aquela conexão rúnica que tem tudo ali, puxa a sua energia e vai drenando ela e vai se espalhando. Tá. E aí você vai voando cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. E eles teletransportando. Você vai. E aí você vai, se aproxima do primeiro, tá? E eles estão teletransportando. E aí joga um teste de percepção. Vocês vão seguindo a cera ou deixando ela aí sozinha? Ela é muito mais rápida que a gente. Mas eu vou tentar seguindo, né? Eu vou atrás dos caras para voltar eles pro navio. Ok. Beleza. Porque as coisas é minha, então. 64. Você vê que eles estão se teletransportando e cada vez que eles teletransportam, eles jogam a mochila e passam de um pro outro. E a mochila fica pulando ali de um pro outro, de um pro outro, de um pro outro, de um pro outro. Eu vou passar e vou pegar. Os caras estão jogando pra lá e pra cá, é meu. Passar no meio. É, passa okay. No meio. Não só a mochila, eu quero pegar as coisas dos outros do navio também, se eles roubaram algo do navio. Eles pegaram só a mochila do Murin. Só a mochila do Murin? Só o que tem de valioso, né? O que tem de valioso ali? Não sei. É coisa de outro mundo. Lá. Eu vou tomar. Mas pegando... você leva a gente, então. Tô pegando mais por causa da água. Joga destreza comigo. Peraí, deixa eu ver qual que é maior, se é a minha. É. Ih, caramba. Ah, eu fui bem, hein? Errou? Já um luck. Vou jogar um luck aqui. 19. Ok. Vinte e três? Saving throw isso? Não, não é o saving throw. Não, é um teste de atributo. Eu somo metade da minha soma. É, então, pera aí que não deu 23 não. Soma 8. Soma 8. 31. Metade da proficiência. Metade da proficiência. Eu sou bardo. É assim que meu counter spell sempre funciona. Exato. 31, então. 31, tá. Eu tirei 19 mais 12. Matou. Puta, empatamos. E aí? E aí, vou gastar um ponteirão. Ô, louco. Você gasta também. E vou adicionar um D6. Você pode dar um luck nele. 2. Já usei aqui. Dado maldito. Ah, nele não. Dois. Passou os negócios de feiticeiro aí. Que negócio de feiticeiro? 2d4. É verdade, né? Que você já empata, pelo menos empata. Empata, né? Inspiração bárbara. Não, eu sou feiticeiro da alma favorecida. Eu posso ter 2d4 em qualquer teste de habilidade. Uma favorecida? É. Isso, esse poder vem de Deus? De não, feiticeiros. De feiticeiro. É, tá no meu sangue. A origem dela é de Deus, mas é poder de feiticeiro. Mas o poder é meu. Ah, é um poder de linhagem sanguínea. Não é como um clérigo, então. Não. Beleza. Ela roubou esse poder de um clérigo. É. O meu deu mais 6. Mais 6? É. Ganhando por 4. Você vai voando e você vê eles teletransportando, a mochila indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Você vê, reconhece mais ou menos como se fosse um padrão, você percebe pra onde a mochila vai passar e você voa na direção, agarra a mochila e puxa a mochila. Quando você puxa a mochila, ele se agarra com os tentáculos na mochila e tenta atacar você também com os tentáculos. Tem 6 ataques. Tá bom. Tem quanto CA? 73. Tá, nenhum desses te atinge. Nenhum tirou 10. Caralho, amor! Foi, eu tenho mais um só. Hoje eu tô péssimo nos dados, Kino. 11. Ele não atinge você com nenhum dos tentáculos, tá? Ele tenta bater em você, você vê o tentáculo esguichando o veneno quando ele tenta atingir você, não consegue. E aí um outro teletransporta pra perto, ele vai enfiando os tentáculos dentro da mochila do Murin pra tentar pegar alguma coisa. O que você faz? Faço assim, ó. Tô segurando a mochila aqui com a pata, né? Faço assim, ó. Sopro. Ah, nele, não na mochila. É, não na mochila. É porque eu tô com a mochila segurando, faço assim. Eu tô com a mochila segurando, tipo assim, sobrou os caras. Ok. Que sopro que é? Fogo. Eu sou um dragão vermelho. Ok, qual que é a CD? sei lá. Como é que calcula a CD de sopros dele? Tem no dragão. É que não é dele, é a minha, né? Tirou um 20. Agora tirou um 20. É a sua? É a minha. Então calcula, é a sua CD. Não, a carta. É CD de magia normal? É CD de magia. É. Só que é baseado em Constituição, né? O atributo-chave. Pra resistir, Constituição. Não, pra resistir é destreza, porque é fogo. Mas não, o dragão é salvaguarda é destreza. Carisma. Então, ah, então vai ser a mesma coisa, a mesma magia mesmo. É 56, então. Ok, ataque dos meus aliados causa o dobro de dano. Fica aqui. É 56 a CD. 56 a CD? É. Destreza. Não, destreza não tem muito alto, não. Destreza tem alto, sim. Tem que ser pelo menos 36. Não. Porque tirou 20, pelo menos 36. Não tem por isso, não. Eu já perdi. Deixa eu ver quanto é que é. Acho que é 18, D6, é pouquinho. Eu acho que é 12, D8, né? Não, eu peguei aqui, tá dizendo que é 18, D6. 2, D6. Ah, tá certo, que 12, D8 é o azul. Ok, sopro de fogo é um cone. É. Mais efetivo. Acho que eu vi o vermelho, não tirei uma linha. Vai dar pouquinho de dano, não, mais, não, antes de você rolar o dano, mais importante é você rolar um D100. Você tem 75% de chance de explodir os que estão na zona do cone. Tá bom. nem vai precisar de dano. Vamos jogar um D10 pra ver quantos estão na área do cone dela? Só dois? Não, é pouco. Então joga você, vai. Joga você e seu dado. Um D10? É um D10. 7. Então tem 7. Não explodiu. 90. Um deles. Tem mais 6. Tem mais 6. Explodiu. Explodiu um. Explodiu dois. Explodiu dois. Explodiu três. Três. Explodiu quatro. Quatro. Cinco. Cinco explodiram. Esse explodiu muito. Seis explodiram. Deu 0? Deu 0,2. Ah. Seis deles explodiram. E esse aqui vai explodir devido às explosões dos outros. Provavelmente. Então, exato. E aí todos eles explodem. E é fogo. A porcentagem é a mesma. Eles eram 23 mais 8... 31. Explodiram 7 agora. Você tá somando dano pra dar em mim? Não. É, tá bom. Dano pra dar neles. Não, quero saber quantos sobraram pra explodir. Ah. 31 menos 8, menos 7 que explodiu, né? Isso. Não. Explodiu menos 6. 6. Tem 25. Tem 25. Ok, o raio é 9, é 9, né? Cada um. Dá pra explodir todos. Dá pra explodir todos. Dá pra explodir todos. Mas quer jogar um teste ou 25 testes? Quero jogar 25 testes. Então joga os 25. Só faz assim com a mochila minha. Não, não vai, eu não vou tomar dano. Minha mochila pega fogo. É. Destreza? Hã? Destreza? Não, 75% de chance de explodir cada um deles. Ah! Eu dei 100. Então eu vou fazer um teste só. Ok. A mochila tem resistência a fogo e nem imune a fogo. Quando você sopra. Eu não tenho, eu não posso fazer destreza pra tomar metade? Sim. Você não é imune? Mas é rúnico. Mas é rúnico. Ah. Então eu tenho que fazer pra tomar metade. Deixa eu tomar metade, certo? Mas aí a resistência é metade da metade. Vira resistência. Você já toma metade. Isso, eu já tomo metade. Pode rolar um só, a CD baixa, é 30. Eu posso rolar os 25? Não. Eu vou rolar um só. Eu já passo automático. Passei. Ok. Você toma metade da metade, então. Um quarto. Metade pra resistência, metade pelo teste. Vai dar são, muito dano? Sim, são 31 vezes 12, D8. Mas só 7 estão na explosão ali, né? Vai tomar só 6 explosões, não é? Mas a reação em cadeia. Então, mas é aí que vai estar longe. Ela vai estar longe das outras explosões. Oh, é, vamos por que ela toma 7 só. É, ó, eu vou usar o negócio da película lá pra mim não tomar o dano, tá? Tá bom. Ah, você vai gastar? É, tipo, não precisa... Se for calcular o dano só pra mim, não precisa. Ok. Entendeu? Beleza. Eu vou usar aquilo lá, vai ser protegido, a mochila que tá comigo também não vai tomar o dano porque tá comigo. Então okay. Tá tudo bem. Okay. Aquilo é uma habilidade oriunda do nada? É, mas é minha, né? Sim, é sua. Não tem nada a ver, não tô usando ativamente do nada. Não é um nada a fazer é, assim. É, não é. Beleza, explore. Vocês as distâncias. Homem, é ano novo, eu falo pra você. Eles veem aquele, aquela sequência de explosões ao longe, tá? Vocês conseguem recolher os elfos ali do, do Silt e salvar eles. Tinha um deles, o boom que ele tava de, ó, engolindo o Silt já, quase se afogando. Quando vocês resgatam ele. Tá comendo. E vocês vão em direção ao navio, mas vocês ainda olham pro navio com aversão. Não passou o tempo ainda. É, e aí, aos poucos, essa sensação vai diminuindo e vocês conseguem retornar ao navio. Explode tudo, você se protege. Quando passa todas as explosões, não tem nem sinal dos flutuadores. Eu dou uma olhada, tipo assim, o que, que os caras estavam querendo na mochila do Murray? Tá, você olha dentro da mochila e você vê que tá a amostra ali, que ele tá puxando lá dentro as frutas. Eles são herbívoros? Sei lá, se é porque é água, deve ser comida. Pô, mas tinha a carne do lobo, do animal. Esse cara é ruim pra porra, né? Que fruta tem mais água? Quiser mais? Volto. Volto. Vê a galera já voltando, ainda meio receosos no navio. Eles olhando pro navio meio com cara de nojo. Tá? Mas todos em segurança agora. Volto lá, que eu desço pro navio, eu vou destransformando, vou... Fico no... Eu mesmo? Certo, você volta em forma de dragão, então. Isso. Hã? Os elfos, eles olham pro alto na hora que vocês... Entram no navio novamente. Assim, é, eu vou, que é mais rápido, né, pra mim. É, vocês entram no navio novamente, né? Os elfos vão olhando assim com cara de nojo. Vocês são ruim. Calma, o barco de vocês ainda. Aqueles bichos, eles mexem com a nossa cabeça. Eles são perigosos. Eles têm poderes bisiônicos poderosos. Eles não... Não nos atacam para devorar, mas sim para roubar nossa comida. Eles são vegetarianos. Que coisa mas difícil. Mas eles mexem com a cabeça. Parece que é raro eles se alimentarem, então. É sim, complicado. Por isso que eles não perdem uma oportunidade. Devem ter sentido o cheiro das frutas que vocês compartilharam conosco. E eu acho que... Ele cai para trás. Quando ele olha para o alto e vê assim, ele... Vindo na forma de dragão. Todos os elfos, eles olham... rei feiticeiro! Rei feiticeiro! Dragão! Dragão! E eles vão desesperados e se jogam pro chão. E alguns outros pulam no meio do Silt. E começam a nadar pra dentro do Silt. Ainda bem que não fui eu que fiz essa cena. Eu tava esperando já. Eu já sei a história disso. Eles entram em um pânico que vocês nunca viram. Eles ficam em pânico total, saem correndo aleatoriamente, pique urso do pica-pau. Né? O capitão, ele olha e cai no chão desfalecido. Tá? O timbre, ele pula na areia. Não, e começa a nadar pra baixo e afundar. Vamos deixar esses caras aí fora do barco? Só fica com E aí assim ele vem, se transforma e pousa. E você vê, tá todo mundo. Rei feiticeiro! Dragão, dragão! Né? E aí você vai mais um. Uma dragão, gente. Assim, o que vocês fazem? Na hora que um pula, falta a telecinésia, volta. Mas ele tá forte, bom. Rei feiticeiro! O que tá acontecendo aqui? Ela é um dos seis feiticeiros! Não! Drax! Nos enganaram! Vão nos matar! Desmaia. Talvez seja a minha hora de desmaiar. Vamos falar como eu dá pra acordar o bichinho, desmaia. Eu tô assim, o que aconteceu aqui? Eu não sei. Eles viram ser de dragão e piraram. Acho que eles não gostam de dragões. Oh. Ou deve ter alguma profecia aí que não é boa. Gente, volta pro navio. Eu vou lá buscar alguém. O time tá assim, ó. Você só vê os pezinhos dele assim, ó, afundando. Ô, no seu. Esse que desmaiou com a cara. Você vai ficar telecinésia. Volta, timbre. Peraí, telecinésia é uma machinha? Não, eu roubei o psionico poder. É, você roubou do outro. É. Beleza. Você compartilhou. Compartilhei. É, ele tem ainda. Você puxa ele de volta do negócio, ele. Não, rei feiticeiro, não. Ninguém aqui é rei feiticeiro. O Murray vai e bate no. Dá uns tapas no Drax, Ele acorda. Por favor, nós fazemos o que vocês quiserem. Não nos matem. Eu não vim matar ninguém. Por favor. Se não é posto pra matar vocês, nem tinha matado antes de subir no barco. Não aqui. E por que vocês não gostam de dragões? Eu chego perto assim, Murray, só mochila. Obrigado. Os dragões. Engraçado, quando eles se transformam em dragão, os caras não gritou. Eles não viram. Você. Como assim? Como não? Eu só tenho você, normal, como a forma. Você normal. Anda. Anda. Feiticeiro. Não sabe. É, moço, eu não sou feiticeira. Eu não sou desse mundo. Mas você é um dragão. Não, eu não sou um dragão. Eu posso assumir a aparência de, mas eu não sou um. Eu não virei um cavalo. É verdade. Você é só uma droga do metamorfo. Isso! Vocês têm conceito de metamorfo? Eu sou um metamorfo. Que droga, eu achei que fosse um rei feiticeiro. Todo mundo, acho que... Acho que os três, aqui nós três somos metamorfos. Elfos, acalmem-se! É, que bom que é. Não é um rei feiticeiro. São farsantes. Não, também não. Né? Nós três metamorfo. Somos metamorfos. É metamorfo, gente. É metamorfo. Tá tudo bem. Que susto. Quase que eu morro. Problemão, hein? Vocês realmente não são daqui, né? Não sabem do que eu estou falando. Não, não, mas agora eu gostaria de saber. Do que você falou, eu só lembro de uma pessoa chamada Boris. É só isso que eu tenho ideia. Sim, Boris, Boris! Rei feiticeiro! Aquilo que você virou é um dragão. Isso! Não existem dragões em Atas. Os únicos dragões são os rei feiticeiros. Oh. Boris é o dragão de Tyr. É esse dragão, né? Eles têm cores diferentes, cada um desses dragões? Na verdade, eu não sei. Existem poucos reis feiticeiros. Quantos reis feiticeiros são? São 13? Um por cidade. 13 cidades. Tá, os 13 reis feiticeiros. Daria 10, né? Qual é a cara do Boris? Os cromáticos e os metálicos. Sim. Existe um. Teoricamente existe o dragão de sombra também. O Lich? É. O Lich. E o. Tem um. Fada? Não imagino que aqui teria o Fada. Uma almofada? Interessante. Não, mas se acalme, ó. Eles têm que fazer um ritual muito elaborado. Complicado. Pra virar dragão? Então eles conseguem poder e se tornam um dragão. É tudo que eu sei. Eu sei que Boris e mais alguns poucos conseguiram completar o ritual. Eu não sei quais os outros. Mas nós não os vamos nem questionar, porque é perigoso. Perspicaz. Mas se vocês conseguem virar dragões, o poder de vocês se equipara ao dos reis feiticeiros. Não sei não, mas aqui não dá pra usar magia, então é mais difícil. Eu não consigo entrar pra transformar. Dá pra usar magia sim. Sem foder o mundo, não, né? Ah, os reis feiticeiros não se preocupam com isso. Então, mas a gente se preocupa, né? Por isso eles né? têm tanto poder. Mas se vocês sabem usar magias e vocês têm tanto poder assim pra virar dragões, todos vocês conseguem? Não. Eu não viro dragão. Ah. Mas ele vira outras coisas. Eu viro um lobo. Lobo? Lobo. O que é um lobo? Eu me transformo em lobo, eu me transformo. Puta que pariu! Isso é um lobo. Que criatura terrível! A outra transformação eu não vou mostrar, né? Melhor não. Eu não, deixa que. Então o cara vai infartar de novo. O cara vai travar de negócio. O cara infarta. As criancinhas! A outra parte da transformação, melhor deixarmos. É. De lado. Mas algumas. A gente ouviu falar que algumas pessoas conseguem usar magia que não matam o mundo de vocês. Sim, os preservadores. E onde a gente acha os preservadores? Ou vocês sabem usar? Como é que os preservadores fazem? Sei lá, vocês estão viajando, tem contato. Ele fica encarando vocês, coçando a boca, coçando o queixo. Ele olha para os outros. Todos. Sim, eu tô falando mentalmente com os outros. E ele faz um gesto pra vocês. Ele para diante de vocês. Ele estende a mão assim. Ele faz um gesto. Sei lá, parece que ele tá fazendo ilusionismo. De que forma vocês reagem a isso? De forma como vocês reagiram aqui? É, eu tô tipo, por interrogação na minha cara, tipo, na minha tá fazendo ilusionismo. Eu fecho o olho. Você fecha o olho? Ah, é. Visão às cegas. Ah, ok. Entendi. Não tem nada que ele tenha ocultado. Ele encara vocês. Vocês. Sabem o que eu fiz aqui? Não faço a mínima ideia. Parece uma ilusão. Sei lá. Mas a gente não faz a mínima ideia. Parece um gesto parecido com o que ela fazia. Ele vira pros outros, olha assim. O que ela faz quando quer roubar as coisas. Comentando alguma coisa com eles, né? E aí vocês veem a cena inusitada. Ele olha pra eles, faz assim. O Eli olha pra ele, o Rafito, o Ben, o Timbre e o Daniel. Todos eles em uníssono. Eu queria olhar pra gente, eu faço assim, ó. Concordo, né? É, concordo. E aí ele faz novamente o gesto. E aí ele se curva diante de vocês. E aí quando ele se curva diante de vocês, ele fala... Eu tô assim, tipo... Em nome da Aliança Velada, vocês cujo poder se equipara ao dos reis feiticeiros... Eu lhes peço, nos ajudem a derrubar Kalak. Quem é Kalak? O governante de Tyr. Ao novo. É novo, novo. Quem é a Aliança Velada? Gente, tá mesmo transforma em dragão? Eu entendo o pedido de ajuda, mas eu não compreendo a maior parte das palavras que você disse. Mas você vai quebrar o intuito da coisa? O quê? Aliança Velada. Não é pra eles falarem o que é a Aliança. Não, você tem que falar agora. Todos eles concordaram aí, tá falando mentalmente há meia hora? Ele se levanta. Se você não quiser falar em voz alta, fala mentalmente com a gente. Ele se levanta. E aí ele tira a blusa. Que isso, moço? Ele tira a blusa. E aí ele mostra nas costas dele uma tatuagem. A tatuagem é um anel coberto por um véu. Ele fala, vejam. Eu sou membro da Aliança Velada. Todos nós somos. E eles mostram pra vocês variações dessa tatuagem, tá? Todos eles representando um anel oculto. Uma aliança velada. E ele fala, nós somos os membros da Aliança Velada. Uma aliança entre os povos. Nós somos a resistência que luta contra a tirania dos reis feiticeiros. Neste momento, Kalak está tramando alguma coisa. Nós não sabemos o que exatamente. Mas ele tem feito uma campanha para atrair muitas pessoas para a cidade de Tyr. Alguma coisa ele deseja. E essa quantidade gigantesca de pessoas que estão na cidade pode ser o momento exato para uma revolta, para destronar um rei feiticeiro. Acho que ele vai usar a força vital de toda essa galera pra fazer alguma coisa. Parece algo que instintivamente um ancestral meu faria. O quê? Uma Genkidama. Não. Ignora ele. Coisas de Tamura. Mas pra gente enfrentar esses caras sem foder mais aqui, a gente gostaria de entender. Não deteriorar o mundo de vocês. Vocês da Aliança sabem? Sim. Eu posso levar vocês até alguns preservadores que eu conheço. Eles podem lhes ensinar a magia preservadora. Para que vocês consigam usar os seus poderes sem sugar a energia vital do mundo. Isso é bom. Sem matar as pessoas ao redor. Sem nos matar também, né? Com certeza. Não chegaremos até lá de forma que ninguém desconfie. Tipo, se puder nos levar, nós ficaríamos imensamente gratos. Podemos realmente usar todo o nosso poder para combater o... Nós seremos mais gratos ainda. Estamos na Eras tentando nos livrar dessa tirania. Eu acho que chegou o momento. A tirania dos dragões é um problema mesmo. É um problema, aventura bosta. Elfos? Vamos descansar essa noite então? Ou vocês querem partir agora? Sim, descansaremos essa noite. Isso. Mas temos que ficar atentos porque os flutuadores, eles não nos atacam. Eles apenas comem vegetais. Ah, deviam ter falado, eu dava vegetais pra eles. Eles vieram atrás da. Provavelmente das frutas que vocês compartilharam. Eles deixaram algumas frutas na pedra. Mas eles são presa de outra criatura perigosa que pode vir atrás deles. Os... Qual que seria uma tradução boa para Razor Wind? Asa fiada? Alguma coisa assim? Vai ser uma palavra junta, concatenada. Vamos ver. Asa navalha. Ou navalhasa. Asa navalha. Eles são presas dos asas navalha. São criaturas que existem aqui também no Mar de Silt. E andam em bandos grandes e são carnívoros. Esses sim são perigosos. Eles voam ou eles nadam? Eles voam. E eles também têm poderes prisioneiros. Me pega, ele desenha na areia pra vocês também. Asa navalha. Pterodáctilo. Bem, eu ficarei com o... Sim, um pterodáctilo. O Rafiki. Vocês já viram isso em... como é que é lá? Em Dourasa. Eu vou ficar de vigia com o Rafiki. Certo. Vou colocar os demais para descansarem. Isso. Vocês também podem descansar. Nós teremos uma longa jornada no dia seguinte. E novamente, em nome da Aliança Velada, eu agradeço por estarem aqui, por nos ajudar. Desculpa o susto aí, eu não sabia. Foi um belo susto. Eu mas percebi. Por outro lado, sem isso, eu jamais saberia Ah, você achou que a gente era são vocês. Um bando de pessoas pra você fazer de escravo, né? É, de certa forma, sim. É, tá tudo bem. É o nosso disfarce. Não gostamos muito de escravizar as pessoas, mas utilizamos isso como um disfarce pra não levantar suspeitas. Ninguém suspeitaria de um escravagista. É, que estranho, no nosso mundo todo mundo suspeitaria de um escravagista. Sério, que curioso, aqui não. Aqui é a coisa mais natural do mundo, mais aceitável. E se você entrar em ti vendendo escravos, ninguém vai olhar pra você e falar, rebelde. Não. É, o problema vai ser falar contra os escravos, então. Como? Falar contra os escravos, tipo assim, ah, não queremos escravidão. Aí sim, é um problema. Entendi. Entendeu, né? Eu vou tentar, mas é difícil. Se alguém tentar libertar os escravos, por exemplo, ou entrar no mercado de escravos e querer interromper uma negociação, né? Atualmente essa pessoa será presa pelos guardas. Entendi. Os guardas, por sinal, bom que vocês saibam, os templários são um perigo. Os templários, eles são os representantes de Kallak e dos outros reis feiticeiros. Eles recebem poder dos reis feiticeiros. E é um poder diferente dos poderes utilizados pelos profanadores e preservadores. É o poder que emana do rei feiticeiro. Sim. Como se fosse um deus dando poder a seus devotos. Como se fosse o quê? Como se fosse uma entidade gerando poder. Isso. A um seguidor. É. É isso. É isso. Mais parecido com o que você fazia. Por quê? Quando você recebia o poder do nada. Do meio. Ah, do nada, sim. Eles são parecidos com os clérigos. Isso. Um pacto. São parecidos com os clérigos. Porém, os clérigos, eles canalizam o poder dos elementos. Ah, druidas. Isso. Pra gente, druidas canalizam o poder dos elementos. Eu sou um druida! No meu mundo. Não. Sim. Não. Olha, é tudo menos druida. Eu sou um druida. Eu canalizo o poder da natureza. Por isso eu faço frutinhas. Não. Não poder da natureza. Nada de frutinhas. Não existe natureza. Clérigos canalizam o poder dos elementos. Existem clérigos do fogo. Clérigos da terra, do ar. No meu também tem. E raríssimos clérigos da água. No meu também tem, só que eu não sou de nenhum desses. Eu sou da lua. Que aqui pelo jeito não tem. É o contrário do sol. É. Tem lua, sim. Tem lua? Tem. Fica de noite? Não, fica de noite só quer dizer que não tem sol. Não, tem lua. Tem lua? É que você não escreveu, eu achei que não tinha. Não tem sol agora. Eu então. Não tem agora, mas tem. Onde estávamos? Que tem clérigos. Distinção dos clérigos. Sim, os clérigos eles canalizam o poder dos elementos. É diferente da magia dos preservadores, dos profanadores. Eles têm um nome que eles usam. Magia arcana. Magia arcana, conhecemos. Arcana. É isso. A magia dos clérigos e dos templários não é magia arcana, é diferente. É outra magia. É divina. Não. Ele não sabe o que é divino. Eu sei, é pra gente como se fosse divino. Sim. Ah, sim, eu não sei o que é isso, mas é isso. Não sei o que é, mas é. É isso aí mesmo. Precisa de um ninja. Beleza. Precisa. Ninja tá quase 9 horas. 7 horas. Ok. Dá pra aprender esses poderes divinos de vocês? Se você tiver capacidade psíquica, sim. Tenho. Esses poderes são treináveis. Sério? Sim. Até inseto tem esse poder. Então, como é que eu não vou ter? Sim, é possível aprender. Durante a viagem vocês me ensinariam? Melhor que isso. Nós levaremos vocês até a nossa tribo. E vocês aprenderão com os mestres pisionicos. Yes! tem selvagens e tem guerreiros psíquicos. Vocês vão poder pegar classes de prestígio. Eu quero ser clérigo. Eu quero ser clérigo. Clérigo aqui é druida. Não é druida. É um clérigo. Só que não tem um deus. Então não é clérigo. É sim. Só que ele canaliza um dos elementos. É druida. Não. É. Não. É clérigo. É um xamã. É clérigo. É um xamã elemental. É tipo um chita mais com um xamã do que um é, um xamã elemental. É que ele... Ele não é um ser um mago, porque o mago não puxa da natureza, o mago cria, né? E eles se especializam em um elemento, claro. Isso, tudo nessa. Beleza, Lucas. Vocês... mais. Semana que vem, qualquer coisa... Vocês querem encerrar também, pra gente... Eu tô de boa. Estender muito? Não, um pouquinho só. O que mais? Beleza. Tem uma? Sobrou uma aí ainda? Não, acabei de comer o último. Da... Ah, da bolacha? Tem duas ainda. Cheiro desgraçado. Essa bolacha é filha da mãe. É horrível, eu odeio, mas esse cheiro é foda pra caralho. É, cheiro atiça a alma. Uhum. Beleza. Então pode descansar, eu cuido aqui com o Rafik. Tá tudo certo. Não é Rafik. É o quê? Rafito. Rafito. Vai ser Rafik. É mexicano. Vai ser Rafik. E Rafik, não é Aladim aqui, não. Vai ser. Não, Rafik é do... Renéu. É do Rei Leão. O macaco. É o macaco. Não, não. Não é Rei Leão aqui, não. Não é Disney, pronto. Bom. Passa essa noite. Vocês aproveitam pra descansar. Você não descansa mais, não tem mais necessidade. Não, tenho sim. Hã? Tenho sim. Tem? Tenho. Tem que preservar para o deselite? Para descanso? É? Pelo que eu me lembro, não. Eu acho que aguentava um tempo. Eu aguento mais que um humano normal, mas eu ainda preciso descansar. Tá bom, deu um tilt na minha cabeça agora. Sabe quem também não descansou? A Toph. Ela aguenta 5 dias sem descansar. É. É. Só que ela vai ter depois debuff. Ela morre. Não, ela não tem o debuff. Ela vai direto pra morte. Ah, é verdade. Ela não sente os efeitos. Foi pode debilitando, debilitando. Ela foi pode ficar 5 dias, é. É, isso foi engraçado de fazer. Beleza. A noite vai passando. Joga um D6, alguém. Sério? Outro encontro. Oh. Eu rerolo. Vai rerolar? Vai gastar ponto heróico? Oh. Ok. Vou usar o Lucky. 6. E colar um D20 junto com o Lucky, né? 6. Olha, gastou recurso pra não ter um encontro aleatório. 6. Beleza. Ui, você tá lá com o Rafito, né? Vendo o... O passar da noite, o andar da noite. Deixa eu ver se consigo uma imagem da lua aqui. Tá. Celerinho, você dorme direto ou você sai eventualmente pra dar uma voltinha, fazer um xixi, alguma coisa assim? Eu durmo. Só dorme? Beleza. Então só se ele vê. Vai passando as horas e aí começa a surgir no horizonte uma esfera gigantesca de um verde pálido. Mas muito, muito, muito grande. Sabe quando a lua cheia, a gente olha aqui e parece que é uma bola desse tamanho? Você vê no céu uma bola desse tamanho. Gigantesca. Gigantesca. Tipo, assim, 5 vezes maior que a nossa lua. Quando ela tá grandona no céu, que você fala, caralho, que gigante. Né? Imagina 5 vezes maior. Tá? Você vê uma lua verde surgindo. E aí o Rafito, ele... Veja, lá está. Hal está nascendo. Quem é Hal? A lua? O disco esverdeado. Dentro de algumas horas você poderá ver Gutai. É Gutai? É outra? É. Vocês têm mais de uma lua? Lua? O disco? Isso. Sim. Quantas vocês têm? Duas. Caramba, como que esse mundo não chega aqui? O portal tá fechado. Teoricamente já bateu o portal. Ah. Em algumas horas você vai ver Gutai, mas Gutai é diferente. Gutai é pequena e dourada, envolto numa névoa. Sim. É, muito bonito. Daqui a alguns dias vai acontecer um evento espetacular. A cada 11 anos acontece isso. Os dois discos, luas... Os dois luas se juntam no céu, como se se encontrassem. Aqui é quantos dias? Ah, sim, sim. Vai ser daqui, ele começa a fazer contas assim com a cabeça. Aí ele vira pra trás, tem um outro mijando ali, né? Quem tá mijando ali? O timbre tá mijando. Ele vira, olha, com a mente assim na direção do timbre. Perguntar pra ele quanto é. Mentalmente, aí eu sei. Aí ele, timbre disse que daqui a 6 dias. Quanto tempo demora pra gente chegar lá no lugar que a gente vai pra encontrar o... Pra chegar na tribo em 1 dia. E pra Tyr? Depois mais 3 dias até Tyr. A gente vai estar na cidade. A gente vai ter 2 dias de folga então. 2 dias de folga pra quê? Pra chegar até o eclipse. Pra ter o alinhamento das duas luas. Sim, mas não é bom ver isso de Tyr. Por quê? Porque é melhor ver daqui. Não, sim, eu imagino. Eu só tô pensando que talvez... Tyr é muito iluminado, embora em cima da pirâmide de Kala que seja um ponto elevado bom pra se ver também. Mas daqui no meio do mar de Silt é muito melhor. Eu imagino. Só pensando sobre o que o Drax disse. No quê? Que o chefe lá tá buscando, chamando muita gente pra cidade. Então imagino que se ele vai fazer alguma coisa, algum grande sacrifício, alguma coisa que vá... Algum ritual, vamos dizer assim, ele vai fazer no dia da conjunção. Verdade. É, eu sugiro vocês largarem a gente e irem embora. Vocês vão ter 2 dias pra fugir de lá. É uma boa ideia. Eu vou falar isso pra Drax. Isso. Oh, mas não agora. Não agora! Drax tá dormindo. Ele não tá acordando. Pois é, deixa ele a dormir. Amanhã fala. Ele não acorda. Vai ter que ser amanhã. Deixa o cara dormir. O que seu poder dizer que é fraco? E aí? Ah, foi bom. Lá está Gutai. A outra lua, ela já tá no... Assim, passando do meio do céu. E aí você vê surgindo uma bolinha pequenininha, dourada. Como se fosse a nossa lua cheia. Uhum. Só que menorzinha aqui, ó. Metade do tamanho da lua cheia quando ela surgiu. Sim. Esplendorosa no horizonte. Ok. Quando as duas luas estão no céu, tá? Iluminando tudo o ser, você vê uma revoada de criaturas no céu. E aí quando elas passam na frente da lua dourada, o Rafito ele aponta e fala, veja, veja, veja, veja. Asas na valha. Estão caçando. Espero que não venham pra cá. Que bom que aqueles flutuadores não estão mais aqui. Ah, é. Senão eles desceriam rapidamente pra cá. Mas acho que eles não virão aqui. Ah, é, né? A menos que o Celerinho tire um D6. Joga o D6. 2. Olha só! Vocês estão. Eles passam voando e eles vão embora. Conforme eles passam, vai falando. Eu dou uma boa olhada neles assim. Beleza. Eles emitindo um. É, eu só preciso dar uma olhadinha pra se eu quiser me transformar num desses depois. Ok, você consegue ver, nitidamente. É a cara que ele falou, eu pensei em me transformar em um bicho daquele. Mas achei que ia ser cuzão. Quem fartar mais um, vai na fé. Beleza, e eles passam voando, não. Ok. Nem nota a presença de vocês, não. Então. Um bando em caça ou em imigração, qualquer coisa assim. Ok. Tá. As horas vão passando. E aí vai, começa. As luas se deslocam no céu, desaparecem. Enquanto tá a lua, eu ainda tento uma conexão com o Celone ver quando tá passando as duas ali. Eu dou uma tentada, alguma coisa, só pra. Certo. Só pra dizer. Okay. Porque eu imagino que realmente não vai ter. Não tem. Eu sei. Não tem conexão com nada fora daqui. E aí, as luas passam no céu e o sol começa a surgir. Aquele orbe vermelho escuro vai subindo no chão, no horizonte. Os elfos vão acordando. Todos. Começam a preparar os preparativos do navio. Né? Vão pegando aquela carne seca daquele bicho estranho. Começam a comer e distribuir entre vocês. Né? E perguntando a vocês, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Descansaram? Não? Não, eu fiquei com o Rafik. Ah, sim, sim. Bem, aproveite você e o Rafik então para descansarem. Não, não, tô bem. Tem certeza? Tem. Olha. Tá bem. Bem, nós vamos partir e ao entardecer chegaremos em nossa tribo. Ok, perfeito. E... Encara o Rafi. Oh. Ah. A hora que ele tá falando, eu falei, ele quase te acordou ontem à noite pra falar isso. Sério? É. Desculpa, vocês não sabem comunicar telepaticamente. Pois né? É, né? A gente falou isso desde que a gente pisou nessa porra desse barco. É, que é muito útil isso. Eu sei, a gente consegue se comunicar entre a gente só. Ah. Não com o outro. Ah, vocês conseguem então? Entre a gente sim. Ah, bom saber disso. Isso é importante. Ah, eu mas você tem que tomar cuidado, porque por existem pessoas que conseguem bisbilhotar a comunicação dos outros. Ah, é? É. É um problema. Mas dá pra impedir eles de bisbilhotar? Se você tiver uma mente forte? Sim, sim. Ah, então tudo bem. Os mestres visionários da aldeia, da tribo, mostrarão isso pra vocês. Ok. Vamos. Elfos! Velas a todo o pano. Eli? Fica aí, Dom. Vamos para a tribo. Sim. Cara, esse Eli é caladão, né? Ele é todo caladão. Tira ele. E aí ele põe as mãos em cima do orbe de obsidiana. O barco começa a flutuar. Desinclina, né? Eles soltam as amarras da rocha. Hasteiam as velas. E o vento começa a empurrar o barco. Vocês vão conseguir viagem. Vocês passam um dia tranquilo. Tá ouvindo aí? Vocês passam um dia tranquilo. E aí no entardecer já, quando o sol já tá se pondo, vocês avistam no meio do mar de Silt. Assim. Pera. Existe uma cadeia montanhosa, uma espécie de uma cordilheira, tá? Montanhas baixas. E eles vão com o barco e vão entrando ali numa espécie de um... Como se fosse uma baía. Ninguém mandou subir, pode ficar aí. Um fiord. E vão entrando e aí tem... Como se fosse uma praia, realmente. E aí sobe com o barco, assim, sai com o barco do Silt e sobe nessas rochas. Todos vocês descem do navio O navio ele é amarrado ali nas rochas, certo? Eles pegam no chão ali, como se fossem umas lonas, mas vocês notam que é uma espécie de couro ou tecido grosso, rústico, que tem a coloração das rochas, e eles cobrem o navio com aquilo. E o navio ele fica parecendo uma rocha pontiaguda, escarpada também, como as outras. E aí vocês seguem por uma trilha sinuosa, no meio dessas rochas escarpadas, extremamente afiadas. E depois de vários minutos, quase uma hora de caminhada ali, vocês chegam num platô, tá? E nesse platô tem diversas tendas, e esses elfos têm uma espécie de um acampamento no meio dessas tendas aí. E vocês chegam no tribo deles. E eles falam, o Drax fala pra vocês, bem-vindos à nossa tribo. Obrigado. Vamos entrar. E aí eles vão entrando com vocês, e aí tem um monte de elfo. E um monte de elfo. E os elfos eles vão olhando meio assustados e curiosos pra vocês, né? Tem até a forma de Halfling. Eles vão olhando tudo, né? E aí o Drax ele vai entrando numa tenda, né? E existem alguns animais ali, animais estranhos, inclusive, que eles usam como montarias, tá? Cadê? Esses bichos aqui, umas espécies de lagartos. Sim. Que eles utilizam como montarias. Uhum. Que o Drax vai falando, vejam, os Inix que nós usamos como montarias e tal, né? Vai explicando pra vocês. O pé da mesa. Ele é o pé da mesa. E vocês entram numa tenda no centro da... Não tem nada. Dessa vila, vamos dizer assim, né? E ali dentro tem um grupo de elfos, né, de aparência assim mais austera, mais sóbria. E de alguma forma vocês enxergam eles como mais velhos, embora eles sejam elfos, né, não demonstrem muito a idade, né? Você vê as marquinhas de sol deles é mais queimado. É. Mas vocês notam que eles são mais velhos, mais idosos. Uhum. Tá? Um deles, inclusive... Vocês notam que ele é bem mais antigo que os outros, que ele tem rugas no rosto. Meu Deus. O sol acaba mesmo. Esse vocês notam que ele realmente tem envelhecimento. Tá? O Drax, ele entra na tenda, todos os outros se olham. Mestres. E aí ele se curva. Mestre Rajan. Trago boas notícias. E aí... Ele fica olhando pra vocês, olha pro Drax. Sim, Drax. Eu vejo que você traz visitantes. Quem são esses visitantes? Por que estão em nossa casa? Mestre Rajan, esses visitantes são de outro mundo. Eles não são de Hades. Eles chegaram no Mar de Silt, pediram ajuda para chegar até Tyr e nos ofereceram água em troca. Um barril cheio de água. E eles trazem muita água e trazem frutas em abundância, mestre. É a prova de que eles não são deste mundo. E flutuadores nos atacaram. Vocês tinham falado pra eles que vocês foram atacados pelo Horror Negro, né? Falou. Até falou que o filme de ele tava por lá. Eles destruíram facilmente um Horror Negro. E eles são metamorfos. Sabem utilizar magia. E eles têm um poder avassalador, mestre. Porque eles conseguem se transformar em dragões. Tal qual os reis feiticeiros. Quando ele fala isso, os outros elfos que estão ao redor dizem... Eles começam a olhar uns pros outros. Mentalmente. Aí eu assim, ó. Rajan, ele... Ó. Visitantes de outro mundo. É verdade que vocês são capazes de se transformar em dragões? Dois de nós, sim. Dois dragões? Fico olhando pro Drax. Mestre, é exatamente isso. Eu pedi ajuda a eles, em nome da aliança, e eles aceitaram. Tu quer que a gente mostre? O Rajan, ele olha pra você. Eu gostaria de ver isso, sim. Um pitiquinho? Você consegue fazer isso? É, eu... Dá pra escolher, eu escolho o tipo de dragão que eu quero virar, né? Mostre-nos, por favor. A tenda ali é pequena, amor? Qual é o tamanho da tenda ali? É uma tenda grande, do tamanho de uma casa. O tamanho de uma casa? O tamanho de uma casa grande, uma mansão. Dá pra virar um adulto? Ou um jovem? Um jovem. Um jovenzinho. Sim. Um jovenzinho. Um dragão do tamanho de um cavalo, mas um rinoceronte, né? Um jovenzinho ali. Você vira, tudo isso. Oh. O Rajan, ele olha e ele sorri. Bem, meus companheiros, parece que é chegada a hora. Vocês nos ajudariam a destronar um rei feiticeiro? Seria de bastante utilidade chegarmos naquela pirâmide. Isso é o estopim que necessitamos para criar as mudanças que precisamos neste mundo. Mas vocês precisam saber que nós não vamos poder ficar até vocês destronarem os outros. Não, não é necessário. Sabemos que vocês são de outro mundo e pretendem voltar para esse outro mundo, imagino. Sim. Como? Eu não faço ideia. Concordamos nesse ponto. Não faz ideia? Não sei o que aguarda lá. A gente tem uma chave, vai ter uma porta, é só passar por ela. Esperamos que sim. É, não, vai ser isso aí, você deve ter uma boa. Ninguém ergueu a mão, presumindo que você tá falando igual a Zola. Sim. É. Ninguém, não, seria assim, né? É ser invisível. É ser invisível, é. É, a comunicação invisível. Sim, em off. Ah, assim é telepatia? Não, assim é coceira da mão, padrão. Ah, ok. Sabe, os humanos também se coçam. Ok. Por que eu gosto sempre de fazer assim? Pra se coçar? Não, pra telepaticamente falar. Palhaça. Nós precisamos de uma ajuda. Uhum. E vocês têm poder que rivaliza, como disse Drax, com um dos reis feiticeiros. A gente só tem um pequeno probleminha. Qual? A magia que a gente faz destrói aqui. E a gente não quer destruir aqui. Nós ensinaremos a vocês a magia preservadora. Como ele é um cara bonzinho. E o que mais vocês quiserem e puderem aprender. Poderes visiônicos! Poderes visiônicos! Poderes visiônicos. E o que mais vocês puderem e quiserem aprender no tempo que permanecerão aqui. Ok, a gente não pode permanecer muito tempo. Temos um dia. Temos um dia. Um dia? É. Tão pouco? É. Por que tão pouco? Porque você não falou, eu... As ondas vão se alinhar. Eu tô assim, Drax, você não falou o mais importante? Mestre Rajan. Os discos do céu noturno estarão alinhados dentro de 6 dias. E Kala, que está reunindo pessoas em sua pirâmide, em sua cidade, justamente nas vésperas dessa data. Eles deduziram sabiamente que o alinhamento dos discos pode ser um momento aguardado por Kallak, para que seus intentos profanos, sejam a quais forem, sejam concretizados. Temos que agir antes do alinhamento. Haja assim. O tempo está contra nós. Vamos fazer as coisas o mais rápido possível, então. É isso aí. Vocês terão que passar por um treinamento intenso, então. Fique tranquilo, a gente é forte. Durante esse dia que vocês terão. É ok. Vamos, durante esse dia, demonstrar o que podemos ensinar a vocês. E vocês terão que escolher o que conseguirão aprender, pois o tempo é curto. Uhum. Bem, vamos ter uma refeição agora e iniciaremos imediatamente depois disso. Perfeito. Vamos então. E aí, os outros elfos, que são como se fosse um conselho, eles saem e vão conversando com as outras pessoas, uhum. Tá? Em pouco tempo, quando vocês saem da tenda ali pra e comer e tudo, né? Aliás, vocês comem ali mesmo. Levam comida pra vocês, tudo. Tá? Mas quando vocês terminam a refeição, que é basicamente uma refeição seca, tá? Cara, vocês precisam plantar no Sirt. Basicamente é uma refeição completamente seca. E quando vocês saem da tenda e vão pra fazer o treinamento de vocês, tá o povo todo ali, a elfarada toda, né, meio que cercando vocês e ovacionando vocês, como verdadeiros heróis. Aí! Chega uma criancinha, um garotinho, tá? Para perto de vocês. Ei, são vocês que vão destronar o Rei Kallak? Vocês têm poderes pra virar um dragão? Pois é. Pode mostrar pra gente? Ai, ela pediu. E você é um canibal? Não. Não? Você é diferente dos outros? Sim, eu escolhi essa aparência justamente pela história que as pessoas têm medo. Ah, então você não é um canibal, você só assumiu a aparência dele? Nunca vi um halfling comer outra espécie, não, de ovim. Na verdade, eles são os seres mais inofensivos que existem. Aqueles são os mais terríveis, eles comem tudo, tudo, tudo, menos eles mesmos. Então eles não são canibais. Eles são devoradores. É, vocês têm razão. Esse mundo são predadores, né? Os caras são onívoros. É verdade. Nossa, que estranho. Que coisa maluca. Imagina. Vira dragão pra gente ver. Eu nunca vi um dragão. E aí, quer virar dragão pra ele ver? Onde a gente tá? No meio da aldeia. É, mas é fechado, essas coisas? Não, acho que é aberto, né? Eu não consigo controlar meu tamanho. Ah, você não consegue? Não. Ah, eu viro um pitiquinho. É aberto. Eu viro um pitiquinho. É aberto. Vocês estão alto uma cordilheira ali, é aberto. É aberto assim, ó. O espaço onde vocês estão é um platô cercado de montanhas. Tá? Então tem as montanhas, elas estão distantes, e isso oculta o lugar onde vocês estão, o platô onde vocês estão. É um refúgio. É onde o Naruto treina com o Jiraiya. Isso. É tipo Gondolin, do Senhor dos Anéis. Eu viro um pitiquinho ali, amor. Você viu um dragão pitiquinho? É, um pitiquinho. Ok. O garotinho ali olha, nossa, que incrível. Aí eu falo, e esse é só um pequenininho, o maior é muito... Você consegue ficar maior? Consigo. Nossa. Mas não vou virar, porque senão vai ser pânico na sua aldeia. Não, eles foram meio que avisados ali, né? Estão todos meio que esperando. Todo mundo... Oh... Eu acho que eles não tem medo muito assim de dragão, não. Eu também tô achando que não, deve estar tranquilo. É só inveja. É só inveja. saúde. Ok. Bom, eles ficam espantados, maravilhados com a transformação da Cie, tá? E eles apontam uma tenda pra vocês. E aí o Rashan fala: dentro daquela tenda, vocês encontrarão o mestre visionico e o nosso mestre da magia. E eles ensinaram tudo o que vocês precisam saber. Ok. Vamos então. Drax, leve-os. Sim, sim. Preparei vocês. Vamos. E aí eles entram. Ele entra com vocês na tenda. Uhum. E lá dentro tem dois elfos. Volta humano, tá? Hã? Volta ativo. Ok. E tem dois elfos, tá? Um dos elfos, ele tem a pele toda azulada, tá? Salpicada com poros prateados. Que parece um céu. Que parecem brilhar quando vocês abrem a tenda e a luz do sol banha o interior. É como se ele fosse um elfo purpurinado. Isso é redundância. Nada de diferente. Estamos sendo redundantes hoje, tudo bem. Estamos falando obviedades. Ok, ok. Ele, quando vocês entram, né? O Drax é contra ele. Este é Mestre Drinker. Ele é o nosso maior visionista que temos aqui na aldeia. E aí tem um outro elfo também, de pele completamente esverdeada. Tá? E as orelhas dele são assim, elas são grandes como uma mão. E possuem pequenos ossos nas orelhas dele. Uhum. E membranas recobrindo, ligando esses ossos. Parecendo um elfo da água. Como se fossem guelfas, como se fosse um elfo da água, um elfo do mar. Uhum. Tá? Mas não é. Sim. Não é. E... foi um peixe que evoluiu. Foi mal. Engraçadinho. Esse é Mestre Exax. Ele é o preservador com maior poder dentro da nossa aldeia. Ok. Ajuda. Eles serão os responsáveis por lhes ensinarem aquilo que vocês desejam aprender. Ele para, olha para os dois olham para ele. E aí o primeiro a se pontificar é o Drinkel, o visionista. Ele vai na direção de vocês, sorrindo, e ele fala na mente de vocês: bem, sejam bem-vindos. Eu sou o Drinkel. O mestre visionico, vou lhes ensinar o que vocês forem capazes de aprender nesse curto tempo que terão para poderem derrubar um rei feiticeiro Kalak. E aí o outro, né, o verdinho, ele vai na direção de vocês, né? E ele fala com a boca mesmo: bem, alguém usa as cordas vocais. Sejam bem-vindos. Eu sou o Mestre Exax. O Mago. O Mago. Lhes ensinarei como fazer magia preservadora. E vocês poderão utilizar a magia sem causar danos ao mundo. Muito prazer, meus caros, sou o Silvio. É um prazer. É um prazer. E eles cumprimentam vocês, eles falam, bem, vamos começar o treinamento então. E eles começam com vocês o treinamento. Treinamento! Ok. O treinamento para aprender a fazer a magia. Todo mundo vai fazer. Depois eu vou pensar se vai ter algum teste para isso ou não. Tá, vou pensar nisso. E aí, teoricamente, vocês vão aprender a fazer magia preservadora. Tá? Teoricamente. Os poderes pisiônicos. Vocês vão ficar um dia só. Poderes pisiônicos! Vocês vão ficar um dia só? Eu acho que dá pra ficar dois. É porque a gente tem que se planejar lá dentro da cidade também, né? Pé na porta, só pra cara. Não, a gente tem que encontrar os grupos que vão se infiltrar. Não, eles fazem essa função, a gente vai pra pirâmide. É porque a gente, entre aspas, o jeito mais fácil de entrar na pirâmide é falar, ó, né, viemos aqui, Amanda do The Rei Kanek. Tem um jeito mais fácil aí. E é chamar grupinhos. É comum de prisioneiro? Sim. Não é bem prisioneiro, é só voluntários, escravos, né? É. E de escravos, os caras já são comerciantes de escravos. Os caras já têm livre acesso. É o jeito mais fácil. Bom, eu acho que dá pra ficar dois dias e a gente chega lá com um dia de sobra. Ou então, se a gente fizer magia preservadora, a gente pode tentar acelerar o caminho do barco. Teleporte. Entendeu? A gente pode reduzir o nosso tempo. Só não tem como voltar. Eu vou ter que alugar outro barco. Não, a gente teleporta com o barco. Caramba. Eu falo, acho que dá pra ficar um dia a mais, aí a gente consegue. Pode ser. Fica mais tranquilo. Também pode controlar. Eu posso controlar o ar, né? É. Fazer mais rápido. Exato. Porque ainda assim é um barco à vela, né? Então, mais vento, a gente vai mais rápido. Então, vale a pena, eu acho. Pode ser. Então, ficaremos dois dias. Ok. Deixa eu pensar aqui. Só que aí são os poderes que a gente pode escolher. Vamos mandar um livro aqui. Não deixa. Escolhi um poder, que tem. Quanto vocês têm inteligência? Mais 40 do Grial, parecido com a minha. Pedro Morinho aí, tá fácil? Deixa eu só 20. Não, porque acho que ele pegou quando subiu pra Demon Hunter, porque é inteligência. Dezessete? Tem mais sabedoria que inteligência. É, porque mas eu acho que é sabedoria os... Sabedoria? Demon Hunter. Uhum. E é pra ele não ter problemas contra os demônios, né? Então ele precisa ter sabedoria. Carisma, geralmente. Não, sabedoria. Vitor. Eu só preciso aprender a fazer runa. Aí em cada 6 turnos eu roubo um poder que ele tem. E devolvo pra ele. É o que eu preciso. É, o treinamento de runa ele não vai conseguir. Você vai ter que usar a magia preservadora pra adaptar pra runa. Isso, exato. É uma ideia. Então, vamos ter que adaptar. Mas isso não é de Tatooine, eu acho. Eu acho que é quando eles estão dentro da Estrela da Morte lá, essas coisas. Não é a música da corrida. Não é a música da corrida. Cada um de vocês, por dia, pode pegar o valor do seu atributo inteligência. 38? 38. 27. 17, 20, sei lá, quantos vocês têm aí. E isso é a quantidade de níveis de poder prisionico que vocês podem aprender. Então cada poder tem um nível, é isso? Sim, como se fossem as magias. Então se você tem, por exemplo, 27, você pode aprender 3 poderes de nono nível. Por exemplo. Ou 27 poderes de primeiro. Ou 27 poderes de primeiro. Eu já nem o primeiro de nono nível. Já falei, acabou com o resto. Por quê? Apoplexia. Apaga os poderes psionicos do alvo. Ah, eu quero esse! Ah, eu não quero esse! Assimilar. Incorpora uma criatura ao seu próprio corpo. Que massa! É, tem uns bagulho maluco aí. Quer português de Portugal? Eu, mais ou menos, é um português meio estranho. Acho que eles usaram algum aplicativo pra traduzir. Não foi traduzido na unha. Eu quero ver esses caras ficar falando na mente um do outro na minha frente de novo. Ok, então vocês vão ter 2 dias aí pra treinar. Tá? Vão ter os poderes aí pra vocês escolherem. E eu vou pensar se vamos fazer um teste, alguma coisa assim. Pra vocês aprenderem esses poderes, como é que vai ser? A magia a gente vai demorar quanto tempo pra aprender? Vou pensar. É, porque faz diferença. Por exemplo, se a gente vai ficar 2 dias aprendendo isso, quanto que a gente vai perder de tempo? É, talvez um dia pra magia, um dia pros poderes. Né, alguma coisa assim. É? Não, bom. E o valor com ele? Poderes prisionicos. Vocês vão virar os X-Men agora. Puta, é verdade, eu poderia ter feito os elfos um careca. E com óculos. E o outro uma elfa ruiva. Infelizmente, machismo ainda é foda. É difícil escapar, porque é automático. Pra mim, pus 2 elfos. Macho. É. Vai assim, no automático. Né? Podia ter sido uma mulher. Podia. Né? Mas acaba me escapando isso. Eu tenho que ficar me policiando. Ou eu já sei que eu quero, né? Que é um de 8º nível. Que é ficar imune a efeitos psionicos. Isso é bom. Ó, tem drenar talento aqui, ó, 2º nível. Okay. Pega emprestado os talentos fisiônicos ou metafisiônicos de outra pessoa. Sim, tem metafisionismo. Meu Deus. Já é um nicho, vamos fazer um subnicho. Aqui é muita coisa, tem que ler tudo. Qual que eu vou querer. E tá em português de Portugal ou português do Rio Grande do Sul? Português do Rio Grande do Sul é bom. É. Que é tu és. É do Rio Grande do Sul. Tu incorporas? É isso mesmo. legal, dá pra ficar etéreo. Isso é só o começo. Por quê? E que nível que é isso? Nono? Ah, nono? Ah. Que tem como você usar um labirinto num cara pra sempre. Então. Tem um microcosmo. É. Criatura ou criaturas vivem para sempre num mundo de sua imaginação. Você cria um labirinto pra eles e deixa eles presos lá. Que da hora. Ok. Tem sopros. Olha, memória da morte. O alvo morre e leva 5d6 de dano. Ué? Ou leva 5d6 de dano. Ah, tá. Por que alguém escolheria dar 5d6 de dano? Porque às vezes você pode passar. Não, morre. Ok. Aqui, ó. Teleporte maior psionico. Vai ter que ver o que é o teleporte maior. Teleporte psionico. Que nível será que é isso? Bom, eu acho que é bom pra gente encerrar agora nesse momento, né? É. Vocês vão poder escolher. Esse aqui tá no livro que você mandou em PDF, amor? Sim, esse é um trechinho daquele livro que imprimiu o índice só dos poderes. Vê a página. E aí depois tem a descrição de cada um deles no meio do livro, né? Claro que isso aí é pra terceira edição, a gente vai ter que fazer adaptações, né? Mas basicamente algumas coisas se mantêm, como o tipo de teste de resistência que é feito. Né, o efeito, o quantidade de dano, essas coisas aí. Basicamente se mantém. Alguns outros efeitos vão causar condição que não existia na terceira, que a gente vai aplicar os da quinta. É, provavelmente o teleporte eu vou pegar. Aí vocês não precisam pegar. Não tem teleporte fisiônico aqui. Não, é teleporte maior, não é? Não, teleporte maior é o de oitavo círculo. Mas o que tá escrito na descrição dela? Está escrito como teleporte psiônico, mas sem limite de alcance e sem erro. Vai descendo os níveis. Desci, vi todos e não achei. Vixe. Então. Porque tá em ordem alfabética, né? Então é mais fácil. São da fé, ó. Tranca psiônica. Aqui não tem T, aqui não tem T. Quinto nível não tem. Só se tiver faltando uma página aqui, mas eu acho que não. E o que é que vocês querem? O teleporte psionico. É. Porque o maior só fala, é igual ao anterior, só que sem erro. Mas sem limite de alcance e sem erro. Ah, tipo o teleporte maior. Isso, é. O teleporte não tem aquela chancezinha de erro? É a mesma coisa. É que aqui não tem teleporte só. Ah, só tem o maior. Só tem o maior. Ele fala igual o teleporte. Aí você procura o teleporte e não tem. Deixa eu olhar no livro. Os caras traduziram com algum outro nome. Pode ser teletransporte. Não tem com T. Não? Não. Deixa eu olhar no livro, porque o livro ele tá com a CR, então dá pra. Busca. Nossa, não tem teleporte em lugar nenhum do livro. Vamos ver tele. Intelectual, telepata, intelecto. Só tem rastrear e teletransporte. Não, isso daí é jumper. Você descobre o destino do teleporte do alvo. Vamos ver, jumper. Teletransporte. Rastrear teletransporte. Oi. Tem alguma coisa errada. Sim. Como é que tem um viagem planar se a gente não pode vir para outros planos? Eu não sei. Aqui não pode fazer as coisas, né? Não, eu acho que é de Dark Sun mesmo, não é isso? Eu que bato. Eu não sei como que é isso. Mas esses poderes são de Dark Sun? São. Ou é só poderes psionicos? Não, são Dark Sun. Bom, uma coisa é fato, né? Nós estamos no RPG. Tem coisas que são, assim, dogmas, mas elas são quebradas no... Como sempre, poder de quinto nível? É, coisa que personagens jogadores fazem, né? Círculo de teletransporte pisiônico. Teletransporte tórrido. Esses outros poderes aqui a gente também pode ver, amor? Que outros? Poderes de modelador. Sim, é nos de modelador que eu tô. Pision. Isso é como se fosse meio que as escolas de magia, sabe? Uhum. Porque o modelador é a escola de transmutação, por isso tem teletransporte lá. Gatilho de teletransporte. Teletransporte pisiônico. Que nível que é? É, peraí. Tá nos de modelador. Ah, então. Tá não, nos de psicoportação. Poderes de nômade. Uhum. Na página 53 aí. Nômade, achei. Nômade faz total sentido, né? Instantaneamente te teleporta até 160 km por nível. Isso aqui é uma milha, no caso. 1,6 km. São 10 milhas, né? Não, não é uma milha, não. Uma milha é 1,6 km. Isso, são 10 milhas. Eles são... Não, são 100 milhas, né? 100 milhas. 100 milhas por nível de... Sempre que alguém põe 1,6, você fala, é, não é, é o sistema padrão, não. É. Tem que fazer isso aqui vezes 43? Alguns quilômetros. É. Ah, então esses aqui são tipo poderes extras, né? Além da lista básica, tem esses poderes aqui extras. É que nesse livro também tem umas classes de prestígio. Sim, sim. É que a gente tá vendo, isso daí é opção selvagem. Já é uma classe. E depois tem outras classes. Entendi. Tem mais poder. Caralho. Tem poder ilimitado aí. Poder ilimitado. Então dá pra pegar, se eu quiser, 38 poderes de nível 1. É isso. Pra dar trabalho pro mestre pra caralho. Não, agora o trabalho vai ser seu. Ficar anotando esses poderes aí. Você sabe que é legal? Tem um poder de 7 poderes. Deixa eu ver. Desviar teletransporte. É. É muito louco, mano. Você vai pra lá? Não, você vai pra lá. Achei o teletransporte pisiônico, ele tá na página 114. Ah, amor, não queria falar, não, mas não tem 114 aqui no nosso, vai ter 55. Psicoportação, nômade 5, disciplina visual, como magia teletransporte, exceto pelas alterações aqui. É exatamente como a magia teletransporte. Então, já vou pegar o maior, o psionico maior. É, a melhor coisa, não tem limitação de nada. Exato. Mas pode levar pessoas? É igual a magia teleporte. É igual a teleporte, pessoas. Igualzinho. Tem o teletransporte tórrido. Esse é top. Psicoportivamente, tu dispersa as minúsculas porções do alvo, causando 9d6 pontos de dano. Alvos podem ser protegidos dos efeitos de teletransporte tórrido por meio de âncora dimensional. Eu vou pegar sopro do dragão mesmo. É tipo você jogar o cara dentro da câmara de teletransporte da mosca. Junto com a mosca. Escalonar. Para cada ponto de poder adicional gasto, vamos considerar slot, o dano desse poder aumenta em 1d6. Ó, no cineticista de sexto nível, tem campo antipsiônico. Você que gosta? Olha o nome do poder, Torre da Vontade Férrea. Tu geras um estandarte de pensamento tão forte que ofereces proteção para ti e todos ao teu redor. Melhorando o autocontrole de todos. Tu e todas as criaturas da área tem resistência ao poder 19 resistência, vai. Com todos os poderes de ação mental. Olha, ativa como reação. Acho que isso aqui já foi feito pós Livro das Nove Espadas. Já tem ação imediata, que virou a reação. Já tinha isso na terceira edição. Porque ó, o meta que é atividade, o poder de nono nível é cria um novo semiplano no plano astral. É porque tem um bolsão de plano astral no lugar. Porque é pra onde vão as almas, né? É. O povo morre e não vira Alexandre. Qual? Mãos distantes aqui, que eu já tenho, amor, é isso? Umas pequenas objetos vai estar facilitadas, é isso? Putz, eu não lembro. De quem que você pegou mesmo? Do Tricrim, né? Putz, eu preciso ver se eu não tenho em algum lugar isso. Que é porque eu tenho déjà vu, né? Ó, déjà vu, telecinese, empurrão mental, retorno de energia. Eu tenho telecinese mesmo. Telecinese. Empurrão mental, foi o que ele usou também. É muito da hora, né? Classes pisiônicas, tá aqui, ó. Reserva de pontos de poder. E aí o que tem um ali que você puxa pontos de poder. Um toque vampírico, só que pra poderes pisiônicos. Deixa eu ver quantos pontos de poder que vocês vão ter. Poder ponto bônus, diminuição, os pontos de poder da classe. Mas é até 55 só os poderes. Depois é que são os poderes, né? É. Deve estar em algumas outras classes, né? Por isso só os primeiros. Qual que é o nome? Ó, vocês vão ter pontos de poder. É isso. Vocês vão ter os pontos de poder. Vocês vão escolher uma classe de pisiônico que vocês gostarem aí. Tá? Uhum. Essa classe vai determinar a quantidade de pontos de poder que vocês vão ter. Tá? E vocês vão ganhar, além dos pontos de poder, escolher os poderes psíquicos aí, conforme a gente já determinou. Vocês vão pegar o poder de primeiro nível da classe. Okay. O primeiro poder que a classe dá, vocês vão ter. Então, e vocês vão ter pontos de poder equivalentes a 20º nível. Mas aí eu só posso pegar os poderes psíquicos dessa classe? Não. De qualquer uma? De qualquer uma. Tá. Tá? Por exemplo, guerreiro psíquico. Quem pegar guerreiro psíquico vai ter 127 pontos de poder por dia. Muita mana pra ficar gastando. Bastante mana. E o valor de inteligência... inteligência? Modificador de habilidade. Eu não sei se é só inteligência ou se é alguma outra. Deixa eu ver no guerreiro psíquico aqui. Pontos de poder por dia. Cada classe vai ter um atributo que vai definir a quantidade de pontos de poder extras. Tem uma tabelinha aqui que a gente vai seguir. Tá? Pro guerreiro psíquico é sabedoria. Fala a sabedoria de vocês. 25? Disciplina psion e psion selvagem. Não, todos esses poderes de moderador, não é? Mas tá vendo que é tudo nível 1? É que isso daí são tipo escolas de magia. Mas é tudo dentro da disciplina psion. Eu acho que seria também, né? Porque senão o guerreiro psion, você vai pegar o quê? O primeiro que você vai ganhar uma metafísica? Não, porque você vê o que o do guerreiro tá necessitando. Poderes de primeiro nível, igual do outro. Nossa. Caralho, é extra mesmo. Quanto tem de sabedoria? 39. 39? Vamos considerar 20º nível, você tem 140 pontos de poder bônus. Bônus? Bônus. 127 mais 140, se for guerreiro psíquico. Quanto que é a sua sabedoria, Celere? 25. Se você escolher o guerreiro psíquico que é sabedoria, vai ser 70 pontos de poder bônus. E o guerreiro psíquico ganha um talento adicional. Então vocês vão pegar um talento qualquer aí. Tá? O lâmina mental. Lâmina mental ganha espada psíquica. Ganha espada psíquica, ganha foco em arma e ganha dom selvagem. E o lâmina mental usa não, pontos de perícia. É uma besteira. Cadê o pontos de poder? Pontos de poder. Cadê o lâmina mental? Pontos de poder de lâmina mental. Não tem? Nossa, o lâmina mental não tem pontos de poder. A lâmina mental é diferente. Eu acho que vamos padronizar isso. Tem o Pision, que é disciplina, pontos de poder. O Pision é pontos de poder baseados em inteligência. E aí ganha com poder disciplina e talento adicional. Tem psicristal. Tem o Pision selvagem. Pision selvagem. Que usa carisma para calcular os pontos de poder. E ganha enervação psíquica e onda selvagem. Onda selvagem, o que faz? Não. Só pisão e pisão selvagem, é isso? Isso. O Pisão é como se fosse um mago, sabe? Ele tem um treinamento ali de disciplina. Hã? Não, é mais como se fosse um druida, um feiticeiro. Ele tem uma onda selvagem aqui, que é como se fosse um magia selvagem do feiticeiro. Eu só não entendi o lâmina mental, porque o lâmina mental ele não... Não tem poderes. O lâmina mental eu sei que é um ladino. Inclusive tem no... A adaptação pra quinta edição. Ele não tem isso, mas cada nível ele ganha um pool especial, né? É. Então deve ser só corpo a corpo. Inclusive a arma, né? Tá vendo? A o lâmina mental, né? É o Rafik. É o cara que não é muito bom em poder psionico e tem outras coisas. Isso aí. E é Rafito. Isso, Rafito. Já fudeu o nome do cara já. Bom, é isso. Acho que é isso. É por dia que o Vicky Alex escreveu pra gente? É os poderes, né? Isso, por dia. Por dia. É quantos poderes por dia? Então a gente tem o dobro. Por dia? Tem que ficar 2 dias. Não, isso aqui é pra você gastar pra fazer o seu. Não, poder. Ele tá falando baseado no. No treinamento. No treinamento. Ah, sim, no treinamento. É 2 vezes. 2 vezes a inteligência. Não, ele precisa ver quanto tempo a gente vai demorar pra aprender a magia. Eu vou editar aqui. Que não é o valor de inteligência. Pronto, mandei a correção. O pessoal dá o que mesmo, amor? Ele vai dar uma disciplina aí, você tem que escolher a disciplina, pelo que eu estou entendendo. Deixa eu ver aqui. Ah, em qual disciplina que ele vai especializar? Isso. É tipo uma escola de magia. Aí você pode ser um cineticista, egoísta, modelador, nômade, profeta, telepata. Aí vamos ver o que, que essa escolha dá. Ah, dá aqui. Aqui dá pra quem fala qual que dá cada uma delas. É, tô vendo só perícias. Não, dá aqui, ó, tá vendo? Disciplinas pisiônicas, achei. Pision, o psicocinese aí, poder de cineticista. Controlar o objeto. Aí o egoísta, engrossar a pele. Não, é que ele tá vendo no, na classe aí. Sim, na classe não fala, mas aqui fala, ó. Tem aí? Poderes de modelador. Aí o primeiro é construto astral. Poderes de profeta. Mas esses são os poderes psíquicos normais. Isso, mas não é o... Não, isso aqui é o poder desse aqui. Sim. Poder de modelador, nível 1 é só o que ganha. É que eu tava vendo o que dá quando você escolhe a classe. Mas aí a classe é Psion. Se fosse subclasses, esses outros aqui. Que página que é da classe? Eu preciso ver certinho isso aqui. Da classe 3, na classe de 1. Não, na verdade vocês não estão limitados à escolha dos poderes pela classe. Não, sim, mas só o que a gente ganha por escolher a classe, né? Não é o primeiro? O primeiro nível? Eu acho que sim. Se eu escolher de primeiro nível, se eu escolher essa aqui, vai ser um outro poder psionico, que é o primeiro que eu ganho nível 1 dessa... É, deixa eu ler aqui o que é disciplina, mas acho que é isso aí. Perícia, você falou, né? A perícia tá marcada aqui na classe, ó, quais são as perícias ligadas a cada um. É como se fossem os domínios de clérigo antigamente. Além das escolhas que vocês vão fazer baseada no atributo, vocês vão ganhar o poder de primeiro nível da disciplina. Isso. Isso aí. E ter um talento adicional que pode ser um poder extra. Fechou? Todos são modificador de gente.